Exato. Põe pra fuder. Não quero. Mistérios. Intrigas. Vingança. Doninhas flamijantes. Anões pesuntados na manteiga. Ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, começando aqui mais um podcast dominical, podcast que nunca traz um podcast seu ao vivo, o podcast conhecido como Chorume, Chorume com X, hospedado em chorume.com.br e sendo transmitido em youtube.com.br/chorume, lembrando que Chorume sempre se inscrevendo com X maravilhosamente, e aqui formando a nossa belíssima bancada, temos ele, que é o primeiro caso clínico de pênis encravado. Agradeço por você ter ido buscar meus exames. Estava aberto, né? Era pra ter aberto, mas... Obrigado. Eu abri e traduzi ali, ó. Para que você tirou ali? Eu obrigado. Eu mesmo. Temos técnicos, né? Temos técnicos, até não entenda. Obrigado. Os exames até dá pra abrir, o que não dá é esse pênis encravado. Aqui, meu, ainda bem que não dá, pô. O exame foi até fácil. Mas nem no pé de cabra mesmo, hein? Pé de cabra é uma outra doença que ele tem, não vale a pena expor tudo. Não, pera, pé de cabra também? Pô. Muito bem, ele que é mais gostoso do que passar calda de chocolate no corpo e correr no vento, Gabriel Asba! É isso aí, eu queria dizer assim que a partir de hoje não vou mais me referir ao anos de vocês aí como cu, e sim como porta-notas. Rapaz, ainda bem que você falou nisso, porque temos o nosso substituto que também é achado com 30 pau no topo. Sou negão. Fala, negão. Mas não tinha nada a ver com dinheiro, né? Não, mas ele pagou antes. Não tem a ver com dinheiro. Foi achado assim, achado. Família achou lá, 30 pau no toba. Mas normal, é o, né? É o pacote de inscrição. Isso que é Porto Seguro, não? Não é uma boa propaganda pra seguradora, viu? Porto Seguro, patrocínio, Chorume aqui. Sua marca, o seu logo estará assegurado com a gente, assim. Trataremos da melhor forma. Muito bem, o nosso convidado de hoje, que acabei descobrindo que é careca e me decepcionei. Ele que sabe tudo que se pode fazer com ovos. Ele que sabe tudo que se pode fazer com linguiças. Ele que sabe tudo que pode se fazer com os pepinos daqueles seus parentes, rapaz. Caio Sando, Refogado Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. você pode fazer um belo sanduíche com isso aí, viu? Meter tudo na boca. Caio Sam, você do Refogado Podcast, um podcast sobre culinária, sobre... Não é sobre culinária, né, Caio Sam? Como que você define o Refogado Podcast? É um ode às belas comidas da vida? Seria aí, como você define lá o Refogado Podcast? Eu digo que seria um podcast sobre comida e cozinha, não é exatamente sobre culinária. Eu não sou a Ana Maria Preta que fica dando defesa lá. Eu tenho um papagaio lá me xingando e quebrando meu prato. Não, eu falo uma sobre pena. Isso. Seria um puta show. Porra, bicho. Cara. Mas funcionaria melhor no YouTube, eu acho. É, talvez. Ninguém ia entender que era um papagaio quebrando as coisas. É, só se ele ficasse... Bom, enfim. É, falando, eu sou um papagaio! Talvez. Ou biscoito, mas todo mundo pede biscoito na internet hoje em dia. Não faria sentido. Mas eu falo sobre comida e cozinha. Então eu esmiuço histórias sobre a comida, sobre ingredientes. Às vezes eu trago um convidado para falar sobre qualquer coisa e esse tipo de coisa, né? Então, não tem medo de tocar em assuntos polêmicos lá, não? Do tipo... Qual o melhor tipo de ovo a ser feito, rapaz? Tem isso, eles falam esse tipo de coisa. Como cozinhar melhor o seu ovo para que possa, né, ficar mais rígido e você faça a sua receita com ele. Meu Deus. Entendeu? Então é a sua, é tudo sobre comida, tudo sobre... Acho que é isso, tudo sobre comida lá no Refogado Podcast. Para ouvir, eu faço como lá, para ouvir o seu programa. Você pode ir no refogadopodcast.com ou pegar o podcast nos seus principais agregadores, vai fazer a busca por Refogado Podcast, ou no Spotify e no iTunes também, nós estamos por lá. Indica um episódio bom de entrada aí pro pessoal que quer começar a ouvir o Refogado. Você fala, ó, esse episódio aqui, eu tenho um orgulho, esse episódio aqui, eu tava de pau de fora gravando, porque o ouvinte não sabe quando tá de pau de fora gravando o áudio, né? Então você fala, indica aí pro pessoal começar por qual episódio? Qual que é o seu chuchuzinho atualmente lá de indicações? Cara, o que eu ia indicar, que eu tenho orgulho, é um que eu consegui gravar uma entrevista com a chefe Roberta Subrac. Eu tenho um puto orgulho desse episódio, né? Tipo, um podcast pequenininho, eu consegui, né, fazer todo o contato com ela. Um episódio que eu tava com um pau de fora, cara. Que a Jeba tava ventando ali, cara. Ventando e veiuda, assim. Os veia grossa. Cara, eu vou falar... Não é esse que a Roberta Sovaco, pelo amor de Deus. Não, eu tô até separando pra, tipo, separar uma coisa da outra. É bom. Roberta, você não é digna dessa rola aí, não. Não importa o quão você consiga aí fritar um bife bem fritinho, filho. Mas também o nome é Roberta Sovaco, bicho. Gente, vocês estão me queimando. Sovaco de coxa, Olha o sovaquinho de coxa dela. Eu gosto muito do episódio sobre merquém. É o episódio 4. Porque eu adoro merquém. Merquém é um tipo de pimenta chilena em pó que você pode adicionar em qualquer coisa. Tipo, você tá lá com seu miojinho, você coloca merquém. Você tá lá com a sua carne, você coloca merquém. Você tá lá com a sua cenoura, você bota merquém. E é gostoso. Mas o merquém aí, ele é apimentado, aquele que depois o cu sangra ou aquela leve... Todo mundo... O cu sangra depois de comer pimenta, é normal. É, claro. Aliás, eu tô com os seus exames aqui, depois eu vou te levar. Ou é aquela pimenta assim que deixa a língua dormente, ou é aquela pimenta, tipo a pimenta do reino? Explique mais. Ó, o merquém, ele consiste no seguinte, eles pegam uma pimenta chamada cachucabra, que imagina uma pimenta malagueta tamanho de um punho, assim, ela é mais gorda e tal. Secam essa pimenta... Ah, o cu sangra, então, gente. Você picar essa pimenta. Sossega a hemorroida. Eles secam essa pimenta, depois defumam ela, aí quando ela tá defumada, ela fica bem quebradiça e tudo mais. Eles moem isso num pilão com semente de coentro, um pouquinho de sal, né? E vira esse merquém. Aí ela fica flocada, saca? Tipo pimenta calabresa em flocos. Mas ela tem todo esse sabor defumado, salgadinho, é muito bom. Acho que se você comer muito mais, acho que sua boca vai sangrar. Não sei se o cu vai sentir, mas você sente. Ah, né? E afrodisíaco, porque ele tava gravando de pau duro falando sobre isso. Defumado ali, a fumaça. E é afrodisíaco gostoso também, porque o cu fica ali inutilizável, tem que usar o pênis, não tem. Sobra só opção 2, né? já ficam meio. O plano B, né? O plano B. Só sobra o cu externo. Na biologia é chamado de cu externo. Muito bem, eu rosteando esse episódio aqui, rapaz. Douglas Domiciano Ganso, que já que estamos aqui falando de culinária, estou me especializando na produção de vinagre de saco aqui agora, nesse período de quarentena. Não, se a gente quer saber também, hein? Não, você pega uma maçã, põe dentro do saco e deixa virar vinagre, hein? É, mais ou menos. Mas nesse período de quarentena, onde você passa muito tempo sentado assim, rapaz, forma-se queijo na ponta do pênis, sim, mas existe um estágio inferior, que é o saco avinagrado, onde você passa aqui a mão entre as bolas e as coxas. Sabe? E cheira, e cheira. Não, o olfato é um dos sentidos, né? Às vezes, ó, piadinha, não, forma... cheira pra saber o estado que tá, né? Tá bem curado. Você dá aquela cheirada e fala assim, ah, São Paulo ainda. Tá bem curtido, tá bem curtido. Agora, quando... Balsâmico, balsâmico. Quando sangra. Mas tudo sangra. Tocantins, aí você fala, porra, foi longe demais. Temos nossos ouvintes aqui comentando e André Max falou cebolas. É, às vezes forma. É, o vinagre de cebolas. Cebolas, né? Cebolas. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Primeiro recadinho vai para a empresa que Anderson Negão trabalha, para, pelo amor de Deus, contratar mais alguém ali para ajudar esse menino. E esse menino, durante a semana, desaparece. A gente nem sabe se ele vai vir gravar ou não, não manda mensagem nenhuma. De repente ele aparece para gravar. Então... Por favor, a empresa aí... Vou trazer a Spala aí, que foi demitida. Pode ver, aí. Spala. Boa, aí, ó. Você trabalha só via home office mesmo? Já coloco. Muito bem. O outro recadinho é um recadinho para a nossa querida Tati Vidal, ela que é substituta lá do DQC, que convidei para compor essa bancada de hoje juntamente com o Caio, só que ela falou, estou sem webcam, ou seja, peidou na farofa. Mas um abraço aí. Digamos que também é um prato bem gourmet, né, farofa peidada, regiões do Tocantins, de Sergipe, é uma delícia. Quando a pessoa peida na farofa, chega-se um terremoto, não? Acho que chega a ser mais uma tempestade de areia, Gabo. Eu gosto disso, o cara que tem conhecimento técnico. Exato. Tá vendo? E o nosso último recadinho de hoje, né, pelo menos da minha parte, é um agradecimento a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é onipresente, onipotente, onisciente, que me guardou por anos, cara, nessa brincadeira do pedala Robinho, viu, que hoje eu percebo o quanto é perigoso. Pelo amor de Deus, rapaz. Porque começa com o pedala pra apagar a pessoa. Exato. Graças a Deus eu nunca fui apagado, rapaz, nessa brincadeira, viu? Eu vi. Pelo amor de Deus. Que medo, rapaz. Não, depois que você pensa todo o perigo que você passou, né? É por isso que os caras iam dar pedala Robin em bando, rapaz. Nunca era sozinho. Era em um 5, né? Sempre em 5. Né? Pelo amor de Deus, viu? Então, agradecer a Deus, primeiramente. E que pelo bicho, passou um filme diante dos meus olhos, viu? Todas as vezes que eu. Que eita, nós! Você viu ali? Na trave! Você achava que era um tapa inocente, rapaz? É, o mundo tem muita maldade, viu? É verdade. Ó, o Arena do Caos comentou aqui, ó. Faz sentido. O sempre o pedala Robinho vinha acompanhado de um barulho de zíper abrido. É isso mesmo. É, quando você joga isca, você tem que estar preparado para puxar a vara, né? Exato, rapaz. Agora, a Fernanda, acho que ela tava, morava no Vila Pipoca, né? Você pedala Robinho, sempre viu um pau na boca. É, lá o pessoal ia. Era mais bravo lá. Era... Por isso tem que treinar a nuca, rapaz. Daí, Thiago Moretti, nosso ouvinte, o cara fica fazendo, ó, musculação aqui, ó. Aqui não resolve nada, irmão. Tem que treinar aqui, ó. Aqui, ó, levantamento aqui de nuca, rapaz. aguentar belos pedalas Robinhos pra não concluírem a brincadeira com você, depois fica mal falado aí, esse é o maior problema. Também, às vezes a pessoa curte, a pessoa finge que desmaia. Pode ser, né? Igual nos óbvios os caras falavam, pensa, ai, desmaiei. Ai, gente, ai, que desmaio. Na verdade, eu não sabia, né? Não sabia do truque. Desmaiar por segurança já. Muito bem, esses são nossos recados. Vocês têm alguma participação, alguma coisa que vocês queiram falar de emoção, alguma coisa aí? Nah. Anderson Negão, você aí com a sua camisa de Miami Vice peruano aí. Parecendo um tira dos anos 80 aí. Então, recado brasileiro. Cuide-se, povo do Peru. É isso aí. Cuide-se. Muito bem, é um belo recado aí. Cuide do seu Peru. Mas, cuide, exatamente. Cuide do povo do seu Peru, exatamente. Belas palavras. Então. Obrigado. Um abraço pra ele. Drummond aí. Espero você aqui. Eu acho que o Orlando Drummond participaria do Chorume, porque tá caduco também, nem saberia o que tá acontecendo. Tá careca também. Então, tá careca? Então vai. Então vai. Mas vamos para o nosso momento. Ele que é o bonitão da paróquia. Ele que era o predileto do padre, rapaz. E sempre chegava primeiro nas corridas, não era o último, não. Gabriel Asbar, com a sua voz de garoto que gruda a hóstia no céu da língua, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Desafios Nutella. Desafios Nutella, Gabriel Asbar. Desafios inspirados naquela nossa querida Carol Barros. Aqueles desafios que não tem polêmica alguma. Aqueles desafios que não são nada desafiadores. Aqueles desafios que não vão mudar nada a sua vida. Aqueles desafios que todo mundo vai olhar e fazer... me senti desafiado. Aqueles desafios que nem deveriam ser chamados de desafios, e sim de white people problems, rapaz. Muito bem, então vamos lá, sobe a música que vai começar esse episódio, o episódio 211, falando dos nossos quase bem longe de desafios Nutella. Música. Ele que está com a sua touca erótica aí. Com a camisinha de cabeça. Touca de Vênus. Touca afrodisíaca. Touca de Vênus. Pra quem não sabe, uma touca mandada por Fernando Spala aí, pra ver se consegue alguma coisa com o Zop, né? Mas eu sou difícil, né? Os dois são velhos, né? Ela fica mandando dots pra ver se ele se interessa, né? Ver que ela tem posses, né? Sabe fazer crochê, esse tipo de coisa. Mas isso faz com que as pessoas tenham uma paudorescência, falam, mas que mulher prendada, bicho, que mulher, que isso? Você explica muita coisa, hein, Zop? Nossa, ela sabe fazer crochê e bolo de fubá. Nossa, paudorescência, meu Deus. Se ela aparecer com uma bengalinha, aí é... Andador, nossa, tá de andador. Olha que andador gostoso. Olha que curvas desse andador. Olha que slime que ela tem. É aqui pra primeira vez. Assim. Nossa, cromado, é cromado esse. Aposto que esse quadril é de platina, hein? Vou platinar. Muito bem. Então, Wesley Zop, você com a sua touca afroerótica aí, exato. Diga aí o que você trouxe como... Nem dá pra chamar de desafio. Não, um desafio, vai. Um desafio galego. Um desafio no telinha. Vai, pode falar. Eu acredito que entra... Só um minuto. Porque tem um comentário sensacional aqui de Marcos Colucci falando: um andador gay. Muito bom. O andador gamer seria sensacional. E Fernando Spala falando: vou ali chorar e já volto. Mas a Jana esquece, tem Alzheimer. Chora de emoção, né? Muito bem. Tem uma doação aí. Opa, uma doaçãozinha aqui. Eu tô sem sons de doação, mas obrigado aí, José Santos, que doou, perguntando: será que tem gente que ouve na igreja? É, sim, tem bastante gente. Na igreja não é. Um antro de surdez. Isso daí se chama... É centro de concentração, não igreja. É muito também da ignorância religiosa das pessoas. Né? Ele pode falar, fica surdo social, não ouve mais. Aí não ouve mais as coisas mundanas. Não ouve mais as coisas que fazem sentido. Pode ser isso, entende? Vamos lá. Mas Wesley Zop, o tchuk-tchuk que você trouxe aí? Exato. Eu acredito que entre nós cinco aqui, e talvez entre até mais pessoas, do Azerbaijão também. Não sei. Vai caber essa pergunta lá. Eu acho que aqui entre nós cinco, só eu sou um fã do extremo do calor. Então, vocês não são pessoas fãs do calor. Com certeza. Não. Então, tem um desafio aqui de... Principalmente do... A gente não é fã do calor no porta-notas. Ah, sim. Mas aí é até bom que esteja um pouco quente, senão parece que a pessoa não quer. Tá, e aí? Ó, pensando aqui, a pergunta que eu vou fazer é tudo custeado por cada pessoa que for responder. Então, os custos da pergunta sai do bolso de você. Então, peraí, você quer cobrar pra fazer a pergunta aqui? A gente não tinha combinado isso. Você tá se achando um risão aí dos perguntas. Eu vou pra quem é de graça, quem vai perguntar de graça. O UF é caro, velho. Não, as opções saem do bolso de você. O cara cobra o quanto ele quer pra perguntar, eu cobro o quanto eu quero pra responder. Faz a mesma coisa fazendo um favor, porque aí eu tô nervoso. Com o agravante que a resposta sempre vem depois, então ele sempre vai sair no prejuízo. Okay. É verdade. Não sei. Ó, todos os cômodos da casa de vocês têm que estar sempre com o ar-condicionado no talo. Top! Tá, 14 graus. Não sei, é 14 graus quando ele tá no talo? Então acho que deve ser o limite. 14 graus. Ok. Tá lá, tá no talo. Mas mantém isso. E pensando que no frio, o ar-condicionado ele vai esquentar. Mas sempre tem que deixar no talo, no talo. Então, pensando que a conta de força vem alta e tal. Ou, somente no verão, vocês têm que dormir numa sauna. Todos os dias. Daí, você escolhe. E a sauna também custeada por vocês. Pode construir uma sauna na casa de vocês ou alugar a pernoite numa sauna. Tudo bem, como queira. Mas todos os dias de verão, você vai ter que dormir na sauna. Ou todos os cômodos da sua casa estar com o ar-condicionado no talo. Não, todos os cômodos. Acho que não tem nem o que escolher aí. Eu só me deu uma pessoa, né? Olha o retorno, Zob, dá uma olhada aí. Não tá contando um retorno meu aqui? Talvez. Muito bem, Gabriel Asbar. Então começa a responder aí. Só te deu uma opção? É, ele só falou a questão do ar-condicionado. A segunda opção não vi. Não existe. É, ar-condicionado no talo, não importa. Não, ar-condicionado no talo ou a semana passada aqui em Americana, 40 graus, 3 horas da manhã. Não, ar-condicionado, porra. Tá pensando aqui, ó, os custos de você pagar o ar-condicionado, instalações, a conta de energia, você tem que estar considerando isso aí. Tudo bem, mas ar-condicionado. É, a sauna também tem custo, até maior, você vai ter que construir uma sauna. Porque a sauna é só no verão que você vai deixar ela ligada ou você vai alugá-la para pernoitá-la. Agora o outro é a vida. Não, cara, mas estamos aí descobrindo energia limpa com nióbio, filho. Eu gostaria de Anderson Negão, que agora tem um apartamento com ar-condicionado, rapaz. Mas, é. E aí, ar-condicionado, porra. Ar-condicionado. Ficou muito frio, põe uma blusa. Bebe, óbvio, cara. Uma cobertinha. ou se cobre com a sida. E a pessoa aí, não gosta do frio. Ninguém gosta do frio. A pessoa gosta de estar confortável com blusa. Nada como calor humano. Nada como mas calor na sauna, humano. Como que você vai fazer pra ficar confortável? Aquele vapor subindo no seu toba. Você está de toalhinha, sempre dorme, porra. Mas uma sauna não tem colchão, rapaz. Uma sauna é um banheiro evaporando, cara. É isso. Dormir na sauna é perigoso. Vai que parece um de toalhinha também. Bobinho lá, né? Ei, caralho! Oh, o cara tá lá dentro da sauna e fala assim: nossa, que calor, o que, que eu vou fazer aqui? Arrancar a pele pra ficar ninguém quer evitar o calor. É, e arrancar a pele não seria uma boa estratégia também. Não. O Gabriel não sabe se portar no calor mesmo. Dá um ar-condicionado pra ele, vai. E você, Caio San, você aí já tá nos Alpes chileiros aí, os famosos Alpes chileiros? Não, cara, aqui só tomando chocolate quente, com cobertinha. Não, cara, não, tá um calor do cacete. Agora tá muito calor do cacete, de 16 graus. A foda aqui, bicho. Cara, a opção ar-condicionado é a melhor, justamente porque, imagina, você tá lá numa sauna, tentando dormir, não conseguindo dormir. E se você tá numa sauna pública, essas que o Zop sugeriu pra gente, aparece lá uma meia dúzia de cara ali, você tentando dormir, e você não consegue ver nada, eu acho que é perigoso. O conceito sauna pública, eu nem sei se existe. Não, os caras chegam... Tá tentando dormir ali, os caras chegam lá em 5 pessoas, começam a falar sobre o Santos. Um dibre ali. Então, começa a falar de chulapa sem ser o do Serginho, aí você fica com medo, cara. E outra coisa, cara, é 3 meses sem dormir, você fica louco, você não vai sobreviver, cara. Exato. Você não vai conseguir. Porque uma sauna ali vai meter no mínimo uns 60 graus. 60 graus. É possível. Entendeu? Então você não vai dormir, cara. É só se hidratar bastante que dorme tranquilo. Então, exatamente uma pergunta nada polêmica. Então, todo mundo ficou com o arco. Tela, porque só que pra custear essas coisas tem que ter grana. Então. Não, mas de todo jeito, rapaz. E outra, é só não pagar. Não paga, não paga. Só não pagar, rapaz. É verdade. Pagar o boleto é opcional. ninguém nunca te obrigou. Então, aí todo mundo fica com ar-condicionado em casa, até o Wesley Zop aqui, porque aqui é a maioria dos votos, rapaz. Não, então, pera! ar-condicionado. A melhor parte é que no cativeiro dele a gente já viu várias vezes que tem um glory hole ali na janela, então a eficiência do ar-condicionado vai ser muito ruim e ele vai gastar muito mais energia. Então, Mas depende, vai ter momentos durante o dia que esse Glory Horror vai ser tapado. É. Mas daí o negão não vai estar cumprindo o desafio dele, porque ele vai estar fora do ar-condicionado. A rola dele vai estar fora, né? É isso. Não, dentro do ar. Muito bem, e você, Gabriel Asbaro, que trouxe aí de um desafio nada desafiador para as pessoas não se sintam nada desafiadas. Não, na verdade, assim, eu tava com medo do meu primeiro desafio aqui não ser Nutella, mas depois que o Zop começou assim lá no alto, então. É, rapaz. Não tenho mais. Eu tive que desembolsar 40 mil agora pros caras começarem a instalar ar-condicionado aqui. Mas pelo menos não vai terminar a sauna. É, melhor... pelo menos. No verão, né? Três meses. Melhor isso, é se você levar a questão que o verão tropical tem 6 meses, Wesley Zop, aí você vai ficar 6 meses na sauna, filha da puta. Não, pode ser verão determinado pelo calendário. Se o cara tiver no clima equatorial, que é verão o ano inteiro, é o ano inteiro na sauna, filha da puta. Você prefere ficar no ar-condicionado ou não dormir mais na sua vida? É, então. Eu prezo, ó, se, na minha idade, Wesley Zop, porque eu já perdi todas as perspectivas, eu não tenho mais sonhos de nada. Eu não tenho o que almejar, sabe? Não é nem o que alcançar, é o que almejar. Almejar. Eu valorizo uma noite bem dormida e um café da manhã bem tomado. São as duas coisas que eu valorizo. É justo. Esse negócio, ó, banho já se foi, já não valorizo mais. Uma vez que você tomar banho, acaba com vinagre, com a proteção do vinagre. É. E como você vai temperar salada? Você é louco. Então é isso. Mas aí o Ganso já tá no banho de assento pra você poder, né, multiplicar o vinagre ali, né? Ah, tá. Boa. Ah, e quem dera, hoje a minha barriga permitisse cair água nas minhas coxas, eu estaria feliz. se eu tivesse nesse shape. Aí você teria sonhos, né? Aí você aumentaria sonhos. Agora o meu sonho é caber dentro do caixão quando eu morrer, né, filho? Não ficar nem uma parte pra fora. Vamos lá. O Gabriel Asbar, o que, que você trouxe aí? Cara, o que eu trouxe é o seguinte, vocês têm duas opções ali, na hora que você... A ou B? Pra... A ou B? A ou B, isso. É, eu sou melhor com a alternativa. Tá, tem a alternativa A ou B, e as duas vão estar inseridas no momento de se alimentar, tá? Ok. Então, a primeira opção, toda vez que você for comer algo, tá? Se você for, sei lá, comer um petisco, comer alguma coisa que seria pegada com a... Um quitute. Isso. Seria pegada com a mão, né? Ou com um palito, ou... Um garfex. Digo assim, não vou comer uma pratada de arroz. Não, arroz você come com garfo. Aí, você tem que fazer um movimento de, ó, içar. Quando você içar aqui, ó, a comida, vou é isso? Comer algo que for uma porção, um pedaço de alguma coisa. Um sushi, aqui, ó, pegando um sushi. Ó, sushi. Mas tem que relar em todos os sushi? Pega o que você vai comer, caralho. Eu vou comer todos, pô. Não é uma porção, acho que é pra todo mundo aí. Mas você vai ter ali, você vai abrir seu casaquinho ali, tirar o seu estojinho, e montaram a sua pincinha de inox. Palitos Gina. Não, apenas uma pinzinha de inox ali, que é encaixável, desmontável por assim, tipo aquelas anteninhas de rádio, você... Isso, mas ela tem ali, ó, duas partes chique. E depois uma união roscável. É tipo aquelas varinhas de pescar gourmet que os caras rosqueiam, tá? Beleza. Tem todo um lance de você montar que você desmonta pra higienizar. Mas não seja, né? Afiar a ponta, Tem todo um lance gamer da pinça. Começa a brilhar neon. Toca música. É a famosa pinça mecânica, sabe? Esse teclado mecânico. Tem uma câmera na ponta, você faz streamer da sua alimentação. Isso. Toda vez que você for comer algo que é porcionado. Por isso que eu tô falando, você vai comer um arroz com feijão? Não, porra, ninguém vai pegar arroz e feijão com pinça, entendeu? Não. Mas, vou comer uma batata, batatinha frita sim. Com pinça. Vou comer um Pipoca é conchada aqui, ó. Ou, toda vez que você for beber algo, você vai abrir o seu casaquinho, pegar o seu estojinho. Outro lado. E montar o seu canudinho de inox. Entendeu? Consumir sua bebidinha e depois o quê? Você tem um alquinho ali, uma escovinha que vai por dentro pra lavar sua aquelas buchas igual uma madeira, assim. Isso, né? E depois você guarda no bolso. Afia a ponta pra você ter uma arma letal também, se precisar. Se o garçom atrasar a sua bebida, alguma coisa assim. É, uma zarabatana, hein? Fazer uma traqueostomia de emergência ali. Exato. Então, a partir de hoje, você vai decidir ser devoto. A cara de pensativo do Anderson Negão, ele tá realmente pensando. Ele quer as duas. Ele quer as duas. Você vai ter que ser devoto a uma das duas práticas. Você pode ser até devoto às duas, porque se você for devoto a uma, consequentemente você vai ser muito Nutella e vai querer a outra. Mas... Aí que tá. Hoje. Você só pode ter uma. Aí tá o desafio. Aí tá. Pode ter uma, né? Ó, eu tenho uma pergunta pra fazer. Uma pergunta aí, porque diferente da do Zó, a pessoa foi muito bem elaborada. Eu espero que acabe antes de terminar o episódio. É engraçado que eu pensei vindo pra cá. Vindo pra cá da cama pro computador, né? Isso. Olha só. Quanto tempo eu demoro para fazer a higienização inicial e final de cada um dos instrumentos alimentícios aí? Olha, isso... aí eu teria que dizer que isso é vai do nível de nutelagem seu, né? Porque se você não, mas é uma média. Ó, diria que no mínimo uns 5 minutos antes e depois. Mas os dois têm o mesmo tempo? Sim, no mínimo. Eu tenho outra pergunta. É qualquer coisa que eu for beber ou só coisas alcoólicas? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, tá. É porque na comida, bicho, tem coisa que você não vai pegar capim. Tipo, eu vou comer uma sopa com pizza? Não vou. Essa não é uma pergunta de sacanagem, entendeu? Tá. Por exemplo, o Negão ficou pensando, Cida se come com pinça ou sem pinça? A não ser quando você coloca Nutella no corpo dela e pica frutas, aí sim. Faz um refogado ali. Faz um caio-san refogado ali. Esquenta na panelinha ali. Aí depende. E vem com a sua pinzona. Exato. Você só vai beliscar o acepipe ali? Você pega com a pizza. Agora, se você for cair de cara, aí não precisa. Lambecu, ele tava de lambecu. Ninguém vai lamber picolé com cu, pizza. Muito bem. Rapaz, eu vou começar respondendo essa aí. Que para aqueles consumidores de álcool, né? Talvez a opção de ter que beber cerveja e chope de canudinho, talvez seja uma experiência ruim. E tal, ainda mais que é um canudinho metálico, talvez dificulte, né? Beber as coisas aí, canudinho metálico. Mas, como eu não sou aí um grande admirador de bebidas alcoólicas, passaria muito bem o resto da minha vida, assim, normal. Então, acho que todas as coisas que eu bebo poderia ser feitas no canudinho, tranquilamente. É, o que me deixaria chateado um pouco é o café, sim, mas... É. Queimaria a benção, inclusive. Né? Porque veio um canudo metálico quente. Né? Exato. Mas aí... Tem que segurar no dente, né? É. Só vê o dente trincando, né? Mas aí, então, eu vou... Só pra gerar uma polêmica, porque parece muito mais óbvio você escolher a lâmina de petiscar. Então eu vou, só pra gerar aquela polêmica, escolher o canudinho, rapaz. Oh. Muito bem. Só pra começar aí no desempate. Só pra começar no desempate. Meu, parece que o Diego aqui quis participar junto do Negão. Dá uma Vamos olhada. Ver aqui, rapaz. Diego Cardoso com a cida e com o canudão de carne. É porque a minha mãe Dani Almeida capa, falou, né? Cheguei só pra ver a cara de mendigo do Zop, rapaz. E a nossa doação da Repapa falou, quase bateu do carro ouvindo churro. Ah, é isso que a gente procura. Cara, eu sou um cara gordo, e parece que eu como mais do que bebo, mas não, eu bebo mais do que como, então é muito mais trampo pra mim beber todas as coisas com canudo. Por mais que seja água, café, daí vem cerveja, pinga. Aquela vitamina de abacate. Abacate, bicho, não. Então, eu vou escolher os instrumentos da petiscaria, porque eu não como tanto petisco também, o meu é mais rangão, arroz, feijão, eu vou com garfo, não vou precisar usar do petisco, entendeu? Então eu vou na escolha da petiscaria pelo meu bem-estar na hora de estar degustando algo líquido. Só lembrando que, assim, não é uma questão, tipo, você foi castigado e a partir de hoje terá que fazer isso. Não, não. Foi uma escolha sua. Virou devoto daquilo, entendeu? Quero salvar as tartarugas, quero salvar as árvores. É igual esses vegano boiola que aparece. É a mesma coisa. Tipo Marco, né? E aí, Caio Santos, tá empatado. Petisqueira do amor contra Canudos da Paixão. O que você escolhe? Não sei se é esse o nome ainda oficial. Talvez. Acho que vem demais. Vem demais. É verdade. O cara compra no Wish e nem sabe o que é, cara. O cara parece cada coisa no Wish, que velho. Canudo do amor ia ser até bônus. O nome devia ser Vish, né? Acho que o nome é Vish. E olha, aí? Eu vou pela minha realidade, porque eu já tenho canudos de metal. Mas você bebe tudo com ele? Tudo! Wesley Zop, acho que já foi sua vez, cara. Deixa o cara aí. Mas você já tem o aparato. Se você já tem o aparato, partir pra beber tudo com ele já é um pulinho só. Agora, comprar um kit de pinças e montá-las e passar álcool e ter uma luva só pra isso e tal. Ninguém fala da metódico luva, demais. Já pensou aquelas luvas de sinuqueiro que ficam... Isso! Com os buraquinhos aqui nos dedos. Aí você passa o giz no dedo assim. Papiar. Aí você vai lá, afina a pinça, pega na ervilhazinha, só na ervilhazinha, puta! É complicado, tem que ter. Oi. Não, só explicar uma coisa, que não tem trabalho nenhum em comprar, porque temos vendas online com frete grátis. Mas eu posso comprar um kit de cirurgia, não quer dizer que eu vou abrir o coração de alguém. Não quer dizer. Não sei. Você tem que ter habilidade ali. Agora, o canudo, a única habilidade é a de chupar. Certo? Agora, de chupador, você tem. Ele já tem o canudo. Inclusive, para ambas as escolhas, teremos vários acessórios, entendeu? Por exemplo, o Gus falou da questão do canudo quente na boca. Poxa, você pode comprar um implante de dente aqui. De boca? Um implante de bênção? Tem uma rosquinha pra você. Você coloca o seu canudo de metal e não queimar o dente. O implante de dente dele é aquelas dentaduras de Halloween de vampiro. Aí vai do valor que você pegou. Ou melhor, você pega um prêmio. Pegou um silicone, pô. Pode chupar igual gaúcho, assim, com as bocas assim, ó. Aí não queima a boca, só queima a traqueia. Por isso que eles deixam o bigode, Exato, cara. Muito bem. Então acho que o canudo, né? Então, canudo, Anderson Negão, diga aí, você. Você prestou atenção no que tá acontecendo? Prestei, claro. Eu escolho lamber o cu da Cida com Nutella. Não, mas pera aí. Claramente canudo, parece. Eu ouvi essa opção aí. Isso não é um grande canudo, né, gente? É o chupacu de americana. Chupacu de Goiânia. Como eu não sei se ele tomou o remedinho dele, hoje eu vou deixar passar essas coisas. Deve ser o ar-condicionado que tá deixando mais lento. Gabriel Asmar, diferente da opção óbvia que o Zop escolheria, né? Que era a sauna. Você escolhe o que nessa? Acho que no caso eu escolheria o canudo também. O canudo, rapaz? Acho que sim. Por que, Gabriel Asmar? Porque, essa me surpreendeu. Porque assim, apesar de não comer muitos petiscos também e tal, mas hoje em dia, com essa nutelagem toda, é muito mais simples você beber alguma coisa de canudo do que você arrancar um kit de petisco ali pra comer alguma coisa, entendeu? Então, e hoje o canudo tudo, é o mais simples. Tudo caminha pra ser o petisco, né? O Zop falou que come arroz e feijão facilmente aí na patada, mas daqui a alguns dias você vai no prato feito pedir arroz, vai vir em forma de petisco, cara. Bolinhos de arroz e bolinhos de feijão, né? Então. Mas é isso, então... Muito bem. Vocês estão muito ignorantes e me obrigaram a usar essa merda de canudo. Agora estou mandando no endereço de vocês aí vários canudos metálicos aí. Menos para Caio San, que já tem. Manda para ele a bucha para limpar o canudo por dentro. Vai, bucha. Eu já tenho a bucha também. Pode mandar, sim. Salve essa tartaruga. Essa pergunta foi um patrocínio de Caio San, rapaz. Oferecendo seus canudos aí, da verdade. Da melhor maneira possível. Canudão de ferro. Anderson Negão com até um tesão, velho. Luciano Vilas Boas mandou uma doação falando medo do olhar do negão. Negão coração, Rafael. É verdade. Ele tá tentando. Ele tem medo, mas ele não fica sem. Muito bem, então. Anderson Negão, qual peraí, Peraí. Perceba que eu só tô pegando minhas coisas contrariado aqui. Eu só tô pegando o ar condicionado da minha casa, você não tem uma porra de canudo de chupador. Caralho, Nito. Alguém escolheu alguma coisa que eu escolho aí, pelo amor de Deus. Muito bem, Anderson Negão, o que você trouxe de pergunta na dérrima polêmica? Olha, eu vou ambientalizar um pouquinho essa pergunta, porque é muito importante. Primeiramente. Nada, o que é o do texto sem o contexto, não é, Anderson? Exatamente. Isso pode alterar também a escolha dos senhores. Bom, vamos imaginar que vocês decidiram usar uma camiseta polo rosa, aquela da Lacoste. Pera, rosa ou salmão? Salmão. É rosa, mas você fala salmão. Não é rosa, mas você fala salmão. Peraí. Salmão. Tem uma dúvida também. Eu falo, a minha pronúncia é salmão ou salmão? Salmão. Salmão. É porque mostra aí o meu caráter, né? Salmão é sem caráter. Peraí, eu falo salmão, cara, eu tô no Chile. Salmão. Mas vocês vão entender, né? Porque você vai falar salmão. Você acha que os chilenos te acham salmão? Chegou um brasileiro de caráter aí. É isso que eles estão falando, certo? Não, mas é simples, ó. Salmão, É, tá em português, entendeu? Então a gente tá no Brasil, é salmão. Entendeu? É isso. Sim. Mas é que agora, se você é um traipátria. Opa! Salmão! Alguém me chamou. Muito bem, aí. Continue, Anderson Negão. Prossiga aí. Continua com seu Por vestuário. enquanto, eu tô achando nada polêmico. Pode continuar. Exato, mas calma que vai piorar, vai piorar. A nível Zop de Nutella. Vamos lá. Para combinar com o look, nada com uma bermuda camurça e sapatênis. Tem bolsa, bermuda? Tem, claro. Você tem bolsa para você colocar a mão assim e sair Na andando. Balada, assim. Exato. Só o bolso esquerdo, porque a mão do direito eu tô com uma latinha de Heineken, né? É. Exato. Uma latinha de Heineken. São as Smirnoff Ice. Mas Smirnoff Ice tomando de canudo aqui. Aí? Quando você tá entediado, você dá aquela batidinha assim, ó, no gogó da coisa pra fazer um som, entendeu? Ah. E aí, como você tá vestido desse jeito, qual que é a sua ideia? Ah, eu vou lá pra Faria Lima. Eu sou um Faria Limer. Tá. Eu tô em São Paulo ou tava aqui na Grande Americana mesmo e vou pra lá? Ah, tava na Grande Americana, vai pra lá. Você vai pagar pedágio e tal. A rua de baixo da casa do Ganso chama Brigadeiro Faria Lima, então pode ser. Pode não, ser. Não, você tem que ir para São Paulo, que é mais chique. Ah, tá. Nós estamos em coisas chiques aqui. Okay. E aí, você tá caminhando lá, bateu a fominha. Você fala, nham, nham, eu quero comidinha. Eu tenho que falar isso? É opcional. Você vai falar. Você vai falar. Você tem que falar. Não, mas você percebe como tá engraçado isso? Imagina todos nós cinco, vestidos, tipo, uniformizados, chegando. Já tá pensou? Já pensou se isso acontecesse? Você vai na balada, todo mundo igual? Já pensou? Nossa, que diferente. Não acontece isso. Não acontece. Cinco pessoas vestidas iguais, com a mesma mão no bolso, segurando a mesma bebida, todos com canudos. Ah, peraí, você tá falando de um pub qualquer, então? E todos falando nhan-nhan. Nhan-nhan, que faminha. Jackson 5. Às vezes a fome não vai bater no mesmo horário, vai depender. Exato. Então você tá naquela faixa do meio de São Paulo. São Paulo é cheio de faixa. Você tá na faixa do meio. Peraí, faixa do meio? Isso. Não, mas se tiver tô de carro. Não, você tá andando. Tá andando a pé pela Faria Lima. Tá na faixa do meio. Você olha pra direita, tem um restaurante mexicano. Mexicano. Tacos. Com tacos, chili beans e tudo isso. Vende óculos lá também. Vende óculos, vende. Eu tô precisando de um Ray-Ban pra combinar com a minha salmão. Pra usar óculos, chili beans tem que estar tatuado, né? Exato. E aí vem os salmões, porque dentro desse restaurante vão ter peruanos recém-chegados ao Brasil que falam portunhol. Ah, fala, malditos imigrantes. Exato. Vieram roubar meu emprego. Entendo. Eu não tinha emprego, mas vieram roubar meu emprego. É. Não tenho por causa que eles já estavam falando que via, né? Então ah, já, o pessoal já guarda a vaga pra eles. Já pediu demissão. E aí ele chega no restaurante e diz: Olá, senhores. Olá, senhores. O que vocês querem comer? Esse filho da puta é chinês. Vai me oferecer um pastel de flango. Mas tudo bem, imigrante é tudo igual. Imigrante é tudo igual. Ele colocou uma touca de peregrino, ficou igual. Engraçado, né? Que quando o cara vai falar em outra língua, ele tem um pouco de derrame, né? Ele sempre E toca um mariachi, e toca um. Nossa, é um restaurante mexicano. Maraca! É verdade, o restaurante é mexicano. O cara tem que aprender o que tem que entrar, ali. Tem que entrar no Twitter. O cara não tem nacionalidade, ele é globalizado, olha o estrela. Cara, é isso aí, isso é ser Nutella. Você olha, olhou pra direita, beleza, tem isso. Olhou pra esquerda, um restaurante japonês. Com sushi, com sashimi, qualquer coisa. Só que nem um mexicano atendendo, né? Culinária japonesa. Não, lá vão ser brasileiros, só que eles não falam só português, eles falam português misturado com inglês. Ah, por exemplo, você quer sua food? Graças a God, eu tenho esse job, porque tá vindo um monte de imigrante pra cá. Imigrante do filho da puta. Não, ele, quando ele perguntar se você quer pedir a sua food, ele vai ficar assim uma meia hora estalando o dedo. Como que é que fala isso em português mesmo? Como que é how to palavra? Say, how to say. How to say. Para mim. É que eu tive educação bilíngue. Harvard. São palavras assim que não estão mais no meu cotidiano. É, porque ele é um sushi man, ele não é um sushi homem. Tá, e aí eu tenho que escolher. Okay. Tem que escolher. Você vai comer no mexicano ou no japonês? Cara, eu vou facilmente no japonês, porque até hoje toda comida mexicana que eu comi em restaurante foi uma merda tremenda, cara. Foi um lixo, rapaz. Não existe restaurante que saiba fazer comida mexicana, porra. Só no México. Mas no Brasil, cara, sai tudo uma comida sem gosto, uma comida sem sabor, sem recheio, vem literalmente uma merda. Então eu vou na comida japonesa. Que é a melhor do mundo, a melhor comida japonesa do mundo é a brasileira, rapaz. Isso eu concordo. É que o mexicano é feito por peruanos aqui no Brasil. Vocês não sabem, mas é só peruano. Ah, e comida japonesa é feita por baianos. Baianos, né? Porém, eles fazem bem. Eles mandam muito bem. O que baiano faz bem, cara? É verdade. Ah, isso, eu tô falando de comida, é isso. Ah, mas eu também. Eu também tô. Também tô. Tá. E outra. E tem a Dani Almeida aí que pode confirmar isso. E nós. Tem um negócio do Sushi Man lá que é quase uma capoeira com as facas ali, rapaz, com a dança. Então é já. Cara, Daniel Almeida já comentou aqui, falou enrolação da peste pra uma pergunta simples dessa. Tinha que ser o Anderson. É simples, né, Dani? Porque você tem o cérebro inteiro, né? Então é fácil. É legal zoar os outros, né? É legal zoar. É, tem 7 faculdades aí, e aí? E esse menino aqui? Você acha que foi simples? Você acha que foi simples? Vocês não sabem, vestuário é muito importante. O idioma dentro do restaurante é muito importante. Não tem como ignorar isso. Exato. Não tem como. O engraçado é que eu achei que o vestuário era uma opção. É que o vestuário é padrão. Eu vou ter que estar no. É claro, porra. Você tem que estar. Eu podia andar na Faria Lima ali, entendi. Exato. Senão você é expulso. Senão não, eu não sabia. Não, você acha que os caras. Por que você acha que os caras quebram a lâmpada fluorescente enviadinho ali? É porque o cara tá com outra roupa. O cara tá com camisa florida. Não é florida. Nem a questão da orientação sexual. Não. O cara tá quer pôr uma bandana, quer pegar a cola polo salmão e amarrar assim, fazer um dozinho. Não, porra, tá louco. Vai amassar a camiseta. Não. Eles te chamam de negro e chamam a polícia. Independente da sua etnia. Exato. Se for imigrante ainda, é 2 motivos pra apanhar ali. Porque imigrante vem tomar os trabalhos do policial, o policial fica bravo também, já desce a porra. Pior que o imigrante é o migrante. Muito bem, falando em imigrantes, Caio San aí apareceu com o filhinho na rede, que bonitinho, aí. Todo cabeludinho, olha só. Diferente do pai. Não, acho que é bem parecido com o pai. Não, olha, eu vou na opção dos peruanos mexicanos. Por um simples fato, eu odeio gente que fica utilizando o anglicanismo, falando: ah, você viu esse briefing? Nossa, eu tava lá no cine e eu vi Iron Man. Nice. Cara, que vontade de enfiar porrada nessa galera, velho. Você tem língua pra quê? Seus pais te ensinaram português, meu. A língua da sua pátria colonizadora. Vem orgulho deles. Vamos listem Iron Maiden. Iron Maiden, como diria o Brasvar. Não, cara, é dama de ferro, cara. O cara fala, o cara fala porta, né? Ah, porta. É, mas posso falar inglês, cara, o cara que fala porta. Imagina você tá comendo aquele sushi cheio de cream cheese e manga e vem um cara falando... Oh. O melhor que tem. Completamente japonês, né? Completamente. Cream cheese e manga e shoyu em cima. E uma pimenta biquinho, né? Aí vem o cara falando... Cara, me passaram um job, mas eu não sei que briefing é esse. E agora? E esse coronavirus? Velho, deixa eu cortar o sushi com as minhas knives aqui. É. Ah, não, mas você sabe que em Japão só se come sushi de hashi. Cara, reishi. Eu prefiro a galera do Peru vestida lá de Ronaldinho Gaúcho no Peru, lá. Falando portunhol, que eu já tô acostumado aqui. E comendo meu taco, minha chimichanga tranquilo ali, de boa. Mesmo não tendo sabor de nada, assim. Não, mesmo sem sabor de nada. Comendo esponja, parece que você tá... Aí serve a pimenta. Aí você coloca pimenta. Pimenta é o ketchup do mexicano, cara. Saca? Mas vale, lota ali já era, e já fala com os caras lá, porra, e aí? Você caga vermelho dos dois jeitos, né? Exato, é, cara, eu prefiro, eu tô em casa no mexicano peruano. É verdade. O João atestou aí, João, é verdade, prefere comida mexicana. Não e querendo você? Bancar o advogado ali do Caio, mas basicamente o que ele disse é ele prefere estrangeiros tentando falar português do que brasileiros tentando falar outro idioma idiota. Esse é o ponto. Brasileiro, entendi. Tanto um porra de brasileiro que vem pra cá. Tem que ter limite. E aí, Gabriel Asbar, pra onde você ia? Cara... Eu, assim, se eu vivesse num mundo ideal e tal, talvez eu até arriscaria ir no restaurante mexicano. Mas, assim, como eu não vivo nesse mundo ideal, talvez a minha única opção seja ir no japonês, porque no mexicano eu não vou comer alergia, nada. No japonês você vai pedir um prato de arroz e beleza. Exato. Mas tem um senhor. Até o arroz deve ter molho de tomate, então eu tô fodido. É verdade. Então nesse caso não tem opções, eu só tenho opção B. Né? Tá, então... E vou ter que ir lá ficar enfiando rachis no meu ouvido pra não escutar esses bosta falando. Esses little shits aí. E você, mas Wesley Zop? Eu tenho cuidado pra não manchar minha polo salmão. Cara, por mais que eu goste da bebida à base de agave, eu vou ter que escolher o Japão, porque é mais prático, é mais. E outra, é melhor, a comida é muito melhor. Eu gosto muito da comida mexicana, gosto de pimenta, mas. Ah, eu vou ter que ir pro saquê. Vamos no saquê, vamos na comida japonesa. É, e tomar saquê com canudinho de metal, tudo bem, aceitável. Eu já vou pegar aquela merda daquele canudinho de metal. Eu vou estar tomando saquê. Pensou na tequila, aquela ali, eu tragar a tequila na hora que vai tomar o negócio? Não, então, vou para o restaurante japonês. Muito bem. E você, Anderson Negão, por enquanto tá todo mundo indo no japonês, no Japanese food. E aí? Ah, exceto o Caio, né, que quer os mexicanos loucos. Mexicanos loucos? Cada hora a gente sabe mais coisas sobre isso. Eu fico feliz de ter ido pro outro lado. Ah, eu vou no japonês aí, que no máximo eles vão fazer um ataque a Pearl Harbor. E eu não vim mexer. Vamos ficar ali, a gente só vai assistir as notícias. Não, obrigado a todos. Você não vai embarcar, né, Nair? Eu não é pro vileiro, porra. Então. Ainda mais que não tem nenhum japonês ali, né? Então acho que. Só vai ser um assunto no momento, igual. Olha, só agora. O Sushi Man não vai ter que falar, ô, gente, vou ter que. Vou ter que parar aqui seu sushi, bom, esse mocinho pra ir lá em Pearl Harbor. Não, não vai ter. Seria estranho se acontecesse. Mas então vamos nós cinco. Vamos nós cinco pro restaurante japonês. É, olha aí, Caio. Aí... Que sensação maravilhosa. Olha que sensação. Lembrando aqui, eu quero fazer aí para toda a comunidade mexicana louca que está assistindo esse episódio aqui, ou ouvindo no feed. Não é que eu sou contra a comida mexicana, não. Eu sou contra... Restaurantes mexicanos no Brasil. Comida paulista mexicana, é isso? Exato, rapaz. É eu também sou. Não, é porque a comida mexicana, o Caio sabe falar mais do que ninguém aí, ela é uma comida... Olha lá, é uma comida caracterizada pelo sabor forte, acentuado. Chega no Brasil, tem gosto de espuma o negócio. Tem gosto não, de... olha o que o Vaca comentou aí. É exatamente, porra. Restaurante mexicano no Brasil, ó, vamos colocar abacate em cima de tortilhas de trigo e esquecer do tempero. Exato. Comida mexicana é um bagulho torando ali. E cara. É tortilhas de trigo ainda. Devia ser de milho, porra. É México, filho da puta. Mas tudo bem. Uma ótima pergunta aí, sem polêmica alguma, viu? Não tem polêmica nenhuma. A maior polêmica foi aí, bermudas de um bolso só, que a moda não aceita muito bem. Essa bermuda de um bolso só é quando você tá meio que na semi-paldurecência ali? Aí você coloca a mão só pra dar uma disfarçada, é isso? Por isso que ele é na canhota, né? Mas daí você sempre tem que comprar a bermuda do lado certo que você enfia a mão, né? Porque senão você não vai disfarçar. Ah, não, é, só tem do lado esquerdo. É, mas você pode enfiar direito ali também. Caralho, né? Igual aquele cara no Velho Oeste que sacava cruzados. É. Muito bem, e você, doutor em engenharia comilesca aí, Caio São, o que você trouxe de nada polêmico aí hoje? Cara, eu pensei em duas perguntas, mas acho que a menos polêmica é a seguinte. Você tem que escolher. Tudo que você tomar, tudo. Água, suco... Vinagre de saco... Não, isso não, filho. Tudo que você tomar vai te deixar bêbado. Então você vai lá, tá no seu trabalho, 8 horas da manhã, você toma um cafezinho, você já ficou, opa. Mas já não sou eu. Mas não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. É bêbado. É bebaço. É bebaço no nível, tipo, daqui a 2 minutos você tá de ressaca. Eu sou o rei da empresa! Que pau de fora, hein, caralho! Tacando o chefe ali, vai! É assim que eu preciso fazer isso aqui pra ter aumento? Pedala, Robinho! Aí, chefe, é você que vai ganhar aumento hoje! Aumento de tênis! Ou tudo que você comer tem sabor de... bosta. Não. Ué, mas essa tá difícil. Não. Eu já vivo bêbado, caralho. Posso repetir o tema do episódio? Da Tus Nutella? É, não. Eu acho que foi meio ruim essa. Não é tão legal. Eu falei da vida verdade, porra. No que, o que falar desses imigrantes? Tudo bem. Eu nessa aí... Eu vou pela estratégia, né? Vou pela estratégia. Que é o quê? Você tem que lembrar que ficar bêbado toda hora vai estragar a vida de vocês. Não, mas é o seguinte, eu no meu trabalho, assim, às vezes eu trabalho o quê? 6 horas seguidas, 8 horas. Eu conseguiria ficar sem beber nada nesse período, entendeu? Então, aí eu vou pela água, porque... Aliás, vou pela questão da bebida. Porque eu posso aí conter o sintoma facilmente, né? Ah, e daí, chega em casa, nível... bebe 2 litros de água, fica bêbado, capota e dorme. Só vantagem. Tá mexendo, porra. É verdade, essa foi o quanto isso ia gerar de né? Agora o gosto de bosta é bosta pro resto da vida. É como se todo dia eu fosse num restaurante mexicano. E se eu optei, por não ir um dia, sabe que eu vou optar ir pra sempre? Então, meu querido Caio San, nada polêmico, eu só pergunto. Desafios, nada desafiadores. Nada desafiadores, eu vou ficar aí. Vou ficar com a bebida alcoólica eterna aí. Bebida alcoólica eterna. E você, Wesley Zop? Mano, você não vai fazer um desafio pra nós? vai continuar? Não, tô falando. Isso daí já tá bêbado, já estou bêbado. Já tá certo. Gabriel Asbar, alguma coisa a acrescentar? Ou... Não, eu tenho uma coisa a acrescentar. Assim, como. Não sei vocês, mas eu quando vou beber alguma coisa, costumo usar meu canudo de inox, né? Agora eu tô usando. E daí, eu não sei se as pessoas sabem, mas normalmente diz. Há uma crença aí que quando você toma algo com canudo, sobe mais rápido. Então é por isso que eu sempre me mantenho bêbado. Quando eu vou tomar algo, eu tomo com canudo, então eu fico bêbado mais rápido. Já tá bêbado. É isso, entendeu? Tá certo. É minha justificativa. E você, Anderson Negão, algo a acrescentar aí? Eu espero que não saia no bafômetro. É home office, você não vai sair. Vai sair. É home office por enquanto, aí depois. E quando acabar a pandemia? Cara, eu tô bêbado, futuro, comando, cara. Tô bêbado, porra. Eu tô bêbado, problema, caralho. Se bem que o comando também vai estar bêbado, né? Vai estar bêbado. Bebe essa água aqui, policial. Bebe essa água. O comando vai estar vestido ali de Village de People. Ou pelo menos na nossa cabeça, vai estar. E na cabeça deles também. Muito bem, então. Eu aqui pensei em várias perguntas não polêmicas. Vamos ver. Tá. Aproveitar que tem bastante carecas aqui hoje. E bastante barbudos, né? Então, a minha pergunta nada polêmica. Imagina então todo mundo aqui é careca. Todo mundo aqui pegou câncer. É difícil de imaginar, é difícil. Isso aí. Pegou câncer aí, né, nesse site que a gente faz o stream aqui. Ele transmite câncer. Fizemos. Não sabia disso. Fizemos a quimioterapia, mas permanece. Foi câncer capilar, ou seja, todo mundo tá careca. Mas iremos viver bastante. É, tá. E só que deu uma vantagem pra Anderson Negão, que cresceu uma barba nele. É engraçado que o Negão grava plantando bananeira, né? Ele é careca embaixo, bicho. Só que devido à doença também, nossa barba ficou totalmente assim, branca. Ficou branca. Totalmente fácil branca. Pra eu imaginar, tá fácil. É, pra imaginar aqui, ó. Não, pro Zop, né, que já tá passando por isso que eu falei, é normal. Careca, a vida dele. Branca, é minha vida. Mas imagina, sabe, o Gabriel Asbar, que era todo lindo, agora tá careca e com uma barbona branca. Uma barbona branca. Cara, vai ficar muito melhor, vai ficar viking. Eu vou ficar muito cromático, pô. É. E aí, só que... A gente, né? Tem vergonha dessa nossa nova condição. E tem usa toucas. A gente tem vergonha da nossa deficiência, sabe? De careca e barba branca. E aí, a gente vai ter que... Para amenizar, né, o sistema visual da sociedade, a gente vai ter que escolher entre usar uma peruca. Só que atenção, todo mundo sabe que você tá de peruca. É tipo aquela peruca do Humberto Gessinger, assim. Daquele loiro na bunda. Você coloca uma peruca, achando que tá disfarçando. Achando que tá disfarçando, mas todo mundo sabe que você tá de peruca, entendeu? O cara só tem que uma fica aquele momento. E uma etiqueta, assim. Fica aquele constrangimento. Peruca natural, né? Peruca natural. Fica aquele constrangimento. que as pessoas sabem que é peruca e toda hora você fica tentando passar o argumento que, nossa, o meu cabelo, não sei o que lá. Ah, tá cabelos longos. Não são fios naturais, são, sei lá, fios de... É lã, é uma peruca de lã, tipo, é aquele plástico safado da 25 de março. Assim. Mas você tenta passar. Nossa, hoje eu passei um shampoo no meu cabelo. Você tenta. Ai, deve sofrer os carecas. Então toda hora você passa o argumento. Ou okay. Você aceita a sua careca, mas você vai pintar a sua barba. Mas com aquela cor de tinta de barba, mano, de tinta de cabelo, roxo. Que obviamente, não, é até da cor original do... Mas é muito forte, né? Acaju, né? É claramente pintado, mas todo mundo percebe que tá pintado. Você só poderia ter aquela cor de barba se você tivesse 12 anos com barba. O peso já ia aparecer, final, tá muito forte. E aí, só que você também tenta falar, nossa, ó minha barba, tá Que gente que pinta a barba, hein, gente? Nossa, eu tô jovem, eu perdi o cabelo. Escorrendo mas... a vida, né? No sol, na sauna, assim, escorrendo tudo. E você fala, não, isso é normal, né? Eu solto tinta mesmo, meu suor é escuro. Você nunca vai admitir. É muita pigmentação da barba. Então é isso que você vai ter que escolher aí, rapaz. Ah, porra. Como você disse, nada polêmica realmente, porque é peruca parada, né? A peruca é menos vergonhoso, cara, pelo amor de Deus. Caralho. E todo dia tentando convencer ali, ó. Olha minha cabeleira. Ainda bem que meu cabelo cresceu, vou no cabeleireiro. Todo dia. E o pessoal que trabalha com você ali sempre. Tipo... Sim, cabeleireiro, né? Lá vem essa de novo. E as pessoas sempre vão tentar te falar, mas ficam com vergonha. Ai, gente, acredita, tô começando a me chamar agora de Sansão por causa da minha cabeleira. Mas é você que se chama de Sansão, ninguém chama. Sansão chegou! Sansão... Então o Wesley Zop é peruca. Cabeleireira todo dia lá pra cuidar da peruca. E você, Caio San? Cara, eu acho que o menos vergonhoso é a peruca. Pode ser aquela peruca de faquita. com aquela mechinha assim, cortada assim, cara, não importa, cara. Vergonhoso é estar com a barba pintada. O cara é negro, né? Aquela peruca de japonês assim, tigela. Aquela tigelinha. Assim, e até uma mecha roxa assim também. O que quiser, é menos vergonhoso que pintar a barba, pelo amor de Deus. Imagina aquela tinta escorrendo assim, sem trabalhar assim, com sua boca preta no balcão. Parecendo um monstro do pântano e sua barba pintada, cara. Não, não dá, cara. Você coça a mão assim na barba, sua mão tá toda zoada já. Aí você cumprimenta alguém, passa aquele negócio. Nossa, não, cara, peruca. E o cara vai pintar a barba com guache, né? Quando prender comida na sua barba, você não vai nem poder pegar de volta pra comer. Vai ficar cheio de tinta, vai ficar horrível o gosto. E pô, tem que pensar tinta no, com na sangue, qualidade. Todo mundo sabe. Tem que pensar na qualidade que você come, pô. Aquelas coisas que prende na barba, você é o snackzinho de tarde, assim. Você opa! Não, pera aí, snackzinho falando palavras em inglês no Ele prendeu no restaurante. Eu fui muito em restaurante japonês, cara. É igual vírus. É justo. E aí, Gabo, peruca ou barba pintada? Cara... Pra você talvez seja o mais difícil, né? Porque os dois, eles já são careca, então eu já penso em usar peruca muito tempo. Eu nunca pintaria minha barba. Mas eu acho que assim, diferente do que eles estão dizendo aí, eu não vou pintar minha barba com guache, né? Que tipo, não, assim, é um negócio que... Pode eu ser com... Eu vou derramar e não tingir a barba, né? Não. Você vai pinta, pode ser no profissional, pagar alguém pra fazer isso. Não, mas claramente é uma barba pintada. Todo mundo sabe. Mas eu acho que eu ainda prefiro pintar a barba do que ter que ficar carregando uma peruca ali ridícula na minha cabeça. Ridícula não sei. Não sei se é ridícula. Você pode fazer a peruca com o Wolverine, assim, com as pontas. Você escolhe, Wolverine ou Esventura, depende da roupa. Então a roupa do poder escolhendo vai ser Esventura. Camisa é Wolverine. Mas é verdade, somando aí pelo peso aí tem mais peso, então pode ser mais cansativo. No calor imagina também, né? Você tá ali no busão, pô, desajeito, você tem que toda hora ficar arrumando a peruca. É, e falando, não é peruca não. Não, porque você sempre tem que argumentar que... A barba, por mais ridícula que ela fique, você não vai ter que ficar arrumando, entendeu? A peruca vai ficar ridícula e vai ter trabalho. Então eu prefiro não ter trabalho. Mas, ô Gabriel, você que é da indústria, da arquitetura aí, velho, cola epóxi tá aí pra isso, cara. Não tem problema. Espuma expansiva. Aí já era, acabou. Pinta dupla face, pô. Anderson Negão, e aí? Eu vou usar uma peruca loira, essa é a nova Ana Maria Preta. Ou o Preto José, né? Temos aí agora. Esse aí vai ser o Louro José, porque a peruca é loira. Muda o nome aí, muda o nome pra Ana Maria Preta agora. Eu tenho que usar a peruca, tenho que usar a peruca. Rapaz, eu vou aí acompanhar, apesar de aí que já todos vamos usar peruca. Eu ficaria aí com o Gabriel Asbar, não ficar de transar com ele, também faria isso, mas não é a questão. Não, mas não é a pergunta. Eu votaria junto com a bancada dos lindos aí, por quê? Porque a única vantagem de ser careca é a aerodinâmica na sua cabeça aí, menos quente na careca, né? Às vezes você se sente até sozinho, né? Assim, um chamego aqui capilar, solitário. Mas a questão é isso, acho que seria vantagem nesse sentido aí. De não usar a peruca, eu pintaria a barba. Não pintaria mais agora, né? Porque é, agora vamos de peruca. Né? E além de vou todo mundo... minha peruca de careca. Além de todo mundo de peruca, vamos também para o próximo bloco, meu querido. Participação especial do João aí, o primeiro estrangeiro a participar do Chorume aí, rapaz. É verdade. Um chileno aí, assim. Você é João que chama seu filho ou eu adivinhei? Eu acho que você tomou muita água, cara. De não é João? É Gael. Ah, Gael. Tá quase. Deveria ser João, né? Não, mas Gael é, cara, João em chileno, pô. Vocês não têm noção do quão difícil é para um chileno falar João. Eu juro para você. Ainda ficar... mais você dando João. Tapa na boca do cara. Fala, meu filho direito, filho da... Mas o Jota, eles conseguem pronunciar bem? É, mas quando são dois L's, vira R. Jota, né? É rota. Tipo... É. Mas se fosse João. João é Juan. É. Sabe? Ah. João é Juan. Então, Rota é Jota. Então é geralmente o som é de RR. Saca? Menos na Argentina. Na Argentina, o LL, como o Zop falou, tem mais ou menos uma sonoridade parecida. Né? Eu acho que no Uruguai também, o Jota. Falaram esses dias pra mim, mas esqueci, rapaz. Desculpa. É. Não, é bom deixar quieto. Deixa quieto. Deixa lá com os uruguaios lá que estão muito loucos lá. Lá é liberado, é legal lá. É. Tá tão animado, é tô me sentindo num show do Jota Quest. Muito bem, Emerson, Jota. Aqui do DQC, falou mentira, Ganso. Não existe vantagem em ser careca. Fazendo uma referência ao bloco anterior, tá? E Luciano Dias falou, prefiro uma peruca super saiyajin que muda de cor Mas a barba, tu poderia tirar o resto de comidas com justificativa, mas teria que ser uma barba top. Não. Zizi top. Zizi top. O que, que é Zizi Top? Desculpa aí. Zizi Top é uma banda que dois integrantes... Na verdade, os três têm barba, mas os dois, principalmente, têm uma barba até a cintura. É, você tipo imagina uma banda com três Hermeto Pascoal lá, é o Zizi Top. É. Porra, mas aí não ia dar pra ouvir nada. Cada um tocando uma coisa aleatória diferente. Um batendo nas estalagmites, o outro amarrou uma corda de violão de um mamilo ao outro e tá fazendo ali um solo. Ou pra segurar, né, a guitarra. O solo, ele gritando. Hermeto Pascoal é assim. Muito bem, vamos para o nosso segundo e último bloco aqui, pelo horário que estamos vivenciando. Ah, o último bloco, então vou ter que pular um trem. Tá. Muito bem, e aí, Wesley Zop, qual pergunta você trouxe aí? Nada polêmico. Nada polêmico. Alguns ouvintes estão reclamando que as perguntas não têm polemicidade o suficiente, mas esse é o tema. Perguntas nada polêmicas. Perguntas Nutelinha, pô. Desafio no tema. Mano, beleza. Desafio no tema. E aí? A pergunta é a seguinte. É bem fácil, até é muito tranquila aqui para você. Quer pular? Quer pular a sua vez? Não, eu vou até fazer. Toda viagem, entenda a viagem, vezes que você vai sair da sua casa e dormir fora de casa, não só, se você voltar no mesmo dia, nem conta. Tá. Mas toda viagem que você vai passar a noite fora, você tem que pagar, você que banca, uma noitada para você e Antônio Fagundes. Toda viagem. Certo. Toda viagem. Que... Tá, considerado. Okay. Gostei. Ou... Antônio Fagundes vai deixar de jogar seu God of War lá pra ir pra noitar. E não importa pra onde você vai viajar, ele vai estar lá. E você vai bancar a noitada dele. Ele sabendo que você que banca, ele te chama. Fala, vamos pra tal lugar. É isso aí. Aí vai de você também querer sair de casa. Mas se fizer, tem que bancar à noite. E você vai bancar à noite... Nos padrões Antônio Fagundes, não é ele se acostumar com seus padrões. Então você tem que bancar ele. Ou nunca mais sair do seu bairro. Você não pode mais sair do seu bairro. É isso. Fácil. Tranquilo. De boa. Calmo. Fácil de escolher. Sussa. Fácil de escolher, mas ainda não viu Nutella. Cobrindo toda essa questão. Ela é você bancar as coisas, é você conseguir trabalhar só dentro do seu bairro. A Nutelice é você não precisar sair do seu condado. Se quiser sair, tem que bancar, pô. Pra mim tá fácil. Não precisa, Wesley Zop. É só você aceitar a opção Antônio Fagundes. E não dormir fora de casa, ué. Não importa. As duas opções é só você não dormir fora de casa mais, cara. Percebe? Não, as duas opções não, porque a outra... Você não no seu bairro. Assim. Não, mas em ambas opções você não vai poder mais viajar, porque você não vai poder sair do seu bairro. A outra você vai ter que levar o Antônio Fagundes ali pra Surubim e Fernando de Noronha. Onde for a viagem. Noronha. Chorume ao vivo em Minas. Mas vai ter que voltar no mesmo dia, então, porque você não vai poder dormir lá. Eu vou pro Chorume ao vivo e passo varado. Isso aí, eu faço terça-noite. Então, então tem noitada. Então tem noitada, caralho. Ué. Você vai passar fora da sua casa, tem noitada. Se ele aparecer achando que vai ter noitada. O dormir que eu falo é não dormir na sua casa, Gabriel. Você vai passar a noite fora. Se ele aparecer achando que vai ter noitada, mas não tem, ele volta no carro com você e aí toda paradinha ele vai gastando. Ó, para aqui. Para no pedágio, que eu vou cagar. Para aqui. E você tem que entender que cada parada é um Fagundes diferente. A primeira é o Fagundes Silva. A segunda o Juvenal Antena lá. É porque ele vai incorporando os personagens dele, porque o pessoal vai pedindo. O pessoal vai pedindo. O terceiro é mais perigoso que é o Mezenga ali. Mezenga brabo, curto então, lá. É, rapaz. Verdade, vamos pra próxima, porque essa aí já tá escolhida, Antônio Fagundes. Correndo as MST, correndo as MST ali. Eu acho que o Negão vai escolher ficar em casa, já que ele nunca sai mesmo. Mas, ó, eu ambas as questões, em ambas as alternativas, poderia escolher facilmente, porque eu já trabalho, já faço tudo no meu bairro aqui, então não tenho problema. Okay, eu já levo o Fagundão no meu carro sempre. Ah, vamos viajar no final do ano pra ver a família? Vamos viajar, mas eu volto no mesmo dia. Porque... Não, mas é um favor pra mim, é um favor pra mim não ir. É até melhor, né? Até eu melhor. Eu só vou escolher a opção Antônio Fagundes, para ter aí uma carta na manga, entendeu? Para poder sair às vezes, né? Pra... É, e tipo, eu posso ir até lugares, fazer bate-volta, assim, até mais distantes, né? Então, por aí... tem que ser bate-volta. E às vezes a pessoa fala, ó, você não quer vir aqui para Bahia? Eu falo, putz, se eu for... Vai ter que meu amigo. Vou ter que levar um amigo, entendeu? Vou fazer tudo. Ele vai acabar de chegar antes de mim aí. Daí ela disse que é amigo, né? O Antônio Fagundes. E os caras, pô, então vendo. Eu falo, mas vai ter que me ajudar a bancar a noitada. Não, você banca. Não, eu posso argumentar com as pessoas, mas não, você argumenta, mas é você que banca. Você pode ganhar doações. É, daí... eu vou poder ganhar doações. Agora oportunidade de ouro. O Ganso banca, certo? Mas ele pode virar o Michê do Fagundes, pô. E outra, falar Chorume ao vivo em Salvador com a presença de quem? Antônio Fagundes. Percebe? Mas toda a bilheteria vai pra farra da noite ali. E o Fagundes, ele fica olhando a bilheteria. Se lucrou muito, bicho, aí que ele aí nossa. É loucura. Aí é o cara cocaína, já compra o Zorloff lá, já. Já não, aí ele vai de pé, de carga pesada lá. Ele vai de pé. Né? Mas eu vou escolher essa só pra ter uma flexibilidade maior de poder sair. Pra poder sair do bairro. Pra poder sair do bairro. Beleza? Tá. E você, Gabriel Asbar? Cara, eu trouxe uma difícil escolha Nutella para vocês aqui. Achei que já tava definido, cara. Antônio Fagundes, porra. Alguém é contra Antônio Fagundes aqui? Nunca. Não, ninguém é contra Antônio Fagundes. Eu tenho uma palavra aqui, cara. Fagundes. É isso. Fagundes. Ignorou isso. Então acho que eu já posso continuar. Pode, perdão. É ignorância da minha parte. Todo mundo com Fagundão, então. Todo mundo com Fagundão. Tudo bem. Eu trouxe duas questões aí para vocês escolherem, de uma nutelagem que eu já vi ao vivo ali na minha vida. Gosto. Tá? Existe um mercado, uma quitanda, um varejão, sei lá como definir isso, mas existe um comércio aqui em Americana, São Paulo, que vende coisas assim... Falar inusitadas, não, é uma coisa que todo mundo conhece, mas de formas inusitadas. Ok. E daí Eita. Eu vou trazer essas duas questões. É legal isso que você tá falando? É legal. É na lei. Não, legal é. É na lei. É legal pra caralho. Mas pra tornar mais fácil assim, mais fácil não, mas mais palpável o desafio. Vamos dizer que toda vez que vocês fossem ao mercado, vocês fossem obrigados a comprar uma das duas opções. Ah, e daí tá. Vocês vão escolher qual das duas. Mas é só no mercado ou qualquer comércio que eu for vai ter... Não, quando você for fazer a sua despesa. Esses anões vendendo esses produtos. Quando você for fazer a sua despesa ali, semanal, quinzenal, mensal, sei lá. Você tem que levar um desses itens. Isso, você tem que comprar um desses itens. Que são duas frutas. Então você vai falar, fácil, ok, fácil. Tranquilo. Fácil. Você prefere... Uma melancia amarela? Não, você prefere comprar. Acredite ou não, isso existe, eu vi, é possível, as pessoas vendem isso. É um tal mistério envolto que eu tô com medo do que ele vai você falar. Você prefere. Aí ele vai comprar. Falar morango. Morango sem semente, porra. Você prefere comprar um pêssego, mas não um pêssego ali que você vai escolher qual tá melhor. Não, não. O pêssego descascado. Por quê? Porque pessoas não gostam de comer pêssego porque ele tem um aveludado na casca. Então eles é vendem. É tipo uma cabeça de rolo, um pêssego. Ah, é, exato. Aquela penugem, sem a penugem do pêssego. Exatamente. Mas ele vem numa. Ele tá vindo numa. Naquelas. Vem a vácuo, pelo jeito. Na bandejinha vácuo. Na bandejinha de isopor e eles colocam um plástico. Isso, não, mas é a vácuo. Nesse caso é a vácuo. É. Tem que ser. Então é um pêssego descascado, para quem é muito Nutella e não consegue com o veludinho casca, da coisa, né? E sem o caroço no meio. Okay. É igual o pêssego em lata, mas ele não tá em lata. Não, mas não. O pêssego em lata ele tá. Já foi. Tá inchado, parece a cabeça de rola preta, rapaz. O pêssego em lata é aqui, ó, rapaz. Aqui, o pêssego em lata nem deveria chamar pêssego. Pêssego em lata é tipo. Não tem cor de pêssego, não tem tamanho de pêssego. Não tem textura de pêssego. É. O pêssego em lata é tipo quando você chega à noite, 3 horas da manhã na sua casa, você vai dar boa noite pra sua mãe. Ela já tá ali o pêssego em lata, entendeu? Já tá... Não entendi a analogia. Também não entendi. Mas cada um tem a mãe que sabe, né? Eu não vou mais dar boa noite pra sua mãe aí. Eu não vou mais dar boa noite pra mãe do Gabriel, não. Eu tô falando da sim. Mas enfim. Ah, então você chama minha mãe disso. A segunda opção é você, que é muito Nutella e não consegue comer um pêssego com casca, talvez também não seja capaz de descascar uma banana, entendeu? Existem bandejinhas, aí sim, bandejinhas cobertas com plástico, com bananas descascadas, entendeu? Aí você vai ter que escolher qual das duas. Tem que levar uma das duas. Sabe por que eu acho que existe esse da banana? Não é justificável, mas sabe por que eu acho que existe? É. Porque eu acho que pra tem pesar gente... menos, né? Pra pesar menos, não. Mas poderia ser uma boa estratégia. Você não paga pela casca, só pela embalagem extra. O cara tira a banana da embalagem pra pôr numa embalagem, cara. Eu acho que as pessoas maneira. Não gostam quando a banana vem... Sabe quando ela levou um peteleco, sabe? E daí fica aquela parte mais, assim... Como que chama? Manchada. Mas, tá manchada. Fica mole, eu acho que os caras não gostam da... É, eu acho que é por causa disso. Só é a única... Quando tem aquela banana calma, pô. Não é mais fácil você fazer isso com uma banana sem casca? Você manchar ela depois? Não, então... Também mas ela vai estar vácuo, né? Porque ela não mancha. Não, a banana não tá vácuo, não. Não, ela tá no plástico. Ah, tá só no plástico? Tá num saco de mercado ali, escrito Mercado da Dona Aninha, e a banana tá ali sem casca, e foda-se. Ó, eu, já que eu tenho que levar uma das opções, vou levar o pêssego, rapaz. Por quê? Porque pelo menos esse filho da puta que fez o pêssego teve mais trabalho descascando e tirando o caroço do que o vagabundo que só descascou a porra da banana, entendeu? Então é isso. E nem colocou a vaca, a banana, pô. Então é pra foder o cara mesmo. Ó, eu vou levar pêssego só porque aqui você é vagabundo e teve mais trabalho aqui, rapaz, só por causa disso. É pra prejudicar mesmo. É boa. Entendeu? Então é isso. Cara, eu acho que eu vou de pêssego porque a banana é mais fácil você deixar ela descascada. Se você por acaso quisesse descascar um pêssego, que não sei porquê também. Se for pra descascar, vai. Então é mais fácil descascar a banana do que o pêssego e tirar caroço e tal. Então, já levo o que tá pronto. Vou pagar mais caro, porque o pêssego é mais caro. Mas eu vou levar o pêssego também. Porque eu gosto de... Só de ser a vácuo, parece que é uma coisa muito tecnológica para mim. É verdade, isso é verdade. E aí, Caio Santos? Eu tenho que voltar com os relatores, né? Pêssego, porque, cara, banana, velho... Você vai no mercado pra passar raiva. Você vai uma banana num saco, sei lá, enrolada num papel higiênico, só pra te fuder mais ainda, sabe? Desfazendo na umidade colando. Cara, pelo amor de Deus, cara. Não, imagina. Pensa que pelo menos o cara teve um trabalho de tirar o caroço, tirar a casca, né? Vai só custar 50 dois... reais no mercado caro, eu sei, né? Os dois é vergonhoso você comprar, né? Mas ó, o garoto vaca comentou aqui, ó. Eu ficaria com vergonha de levar banana descascada pra casa. Todo mundo sabe que pra casa você leva banana coberta, pô. Pera aí que... Claro. Esse... Não importa o que você votou, porque a resposta final é desse menino aqui. O voto dele tem peso a mais, porque ele nunca descascou uma banana, ele tá até admirado aí de não saber que... Banana de saber, casca, né? De saber que elas não vêm amassadinha com Neston já da natureza. Será que Neston é minha mãe? E uns granulados em cima. Assim. Eita, nossa, que diferente. E o peso, Anderson Negão, você que tem uma vida aí de vários jobs aí, e aí uma pessoa aí, um coach, né, uma pessoa aí que tá no mundo veloz da life, diga aí uma coisa, cara, Diego, o que você nessa vida de menino vivendo em apartamento sozinho aí e precisa... comer bastante frutas pro seu cocôzinho ficar verdade. Macio, né? Fibras, né? Precisa de fibras. Exato. Você levaria o quê? Na normalidade, junto com os seus iogurtinhos ali, seu Yakult, a sua granola, você levaria o quê, Ju? Banana descascada ou um pêssego? Ah, cara, eu sempre levo banana. Não importa o... Senhores, independente do seu voto aí, senhor, banana, sempre todo banana. Mundo, todo mundo levando banana descascada. Isso é importante. E aí, a justificativa dele é até sem. Ele vai falar que não gosta de pêssego, né? Que a mamãezinha criou ele sem pêssego. Não, é, pêssego não dá pra você amassar com o Neston e Mel. Na verdade, junto, não. Junto com o Toblerone ali. Toblerone. Ela nunca fez pra mim. Vou ver se ela faz pra mim. Ele já vira ali, ó, mãe, cadê meu pêssego? Muito bem, então isso. Agora a gente tem que levar banana, puta vergonha. Mas graças aí a maioria dos votos, a gente não vai ter que comer banana com uma petisqueira. O que seria muito pior agora. Vou tá fazer vendo? Uma banana na vitamina de banana e estourar a veia do ouvido. No canudo. Não, mas pega um cara vai tomar a vitamina da labirintite. Sangra o ouvido, desmaia. Vem o Robinho, que cura. Eita, porra. Caio San, e aí, qual a opção que você trouxe aí? Ai, meu Deus, é outro desafio, nada desafiador. Será que é uma Gosto. Das opções é Anderson Negão parar de respirar igual uma prostituta? Respiração de pedófilo aqui? Vocês vão ouvir da gente, isso é ruim. Parece que é o Darth Vader pronto pra te currar ali, rapaz. Eu acho que não tem essa opção. Essa opção não existe. Eu acho que com exceção do Ganso, que tá fazendo vinagrete... A la bolê? Né? A la bolê! Isso é gourmet, isso é gourmet. Isso é gourmet pra caramba, é francês. Peraí, aqui. A voela não tá aqui, neném. Olha lá, o Gael vai bater ali agora. Então. Droga! Você só pode trocar de cueca uma vez por mês. Então você vai ficar fazendo aquele vinagre de saco. Né? Tá ok. Ou você só pode. Filho, nós não vamos pra vovó agora. Ah, vai, se ele tá Ou você só pode usar cueca suja, mas aquela cueca suja de ciclista que não acredita em banho, que fica um mês no Tour de France. Saca? Esse, e ele joga no quintal da sua casa e não, você tem que usar. Você tem uma gaveta disso. Você tem uma gaveta. Você abre aquela gaveta, cara, aquele cheiro de. Meu. É o gênio da lâmpada. De... Sai o gênio da lâmpada. Aquele cheiro de rola. Aquele cheiro de terror e desespero, cara. Sabe? É isso. Realmente nada polêmico. Nada né? polêmico. Porque Gabriel Asbar. Gabriel Asbar, qual é a sua escolha aí, por favor? A sua cueca de 30 dias vai pra gaveta do cara que escolheu outra opção. Exato. A minha opção é usar a mesma cueca o mês inteiro. É. Tá certo. É. Acho que porque todo aí, mundo ó, vai durante nesse, porque o mês, cheiro da sua rola ali. Pra amenizar isso. Agora outro não tem jeito, ela já tá fodida. Eu tô com a gaveta cheia de cueca de ciclista do Tour de France. Tomar no cu, vai apodrecer a gaveta, caralho. É, não, e outra, pô, sei lá, já pensou um dia se usa cueca de Anderson Negão, que faz pra te... Deus que me livre! Faz pra te prejudicar. E o Negão vai, ele tá de ciclista com a bola de fora. Aí tem umas cuecas meio coladinhas que você tem que descolar um pouquinho assim pra usar. E do jeito que é filha da puta esse ciclista, os caras já tiram a cueca junto com o short, daí você tem que separar ainda. Você vai vir aquele pedaço de pizza que estrala o queijo, vai vir aquela cueca. Nossa. Não, bermuda. O cara não, vem a cueca vem embalada a vácuo, mas vem aquele 8, assim, né? Você tem que desenrolar. Né? Ainda é essa ainda. A Fernanda Espala falou: a cueca do ganso cheia de freada. Minhas cuecas não tem freada, Fernanda Espala, porque eu uso cueca preta, saiba disso. Já... cueca marrom cor de freada. Já. É um problema que eu não sofro aí, rapaz. Então, é isso. Acho que ficou óbvio. Todo mundo prefere sentir o cheiro da própria rola por 30 dias do que a rola de outrem. Não é que a gente não gosta de rolas de outrem, não, mas aí o fedor, né? Aí, porra. Aí, não precisa ser uma rola fedendo, né? Desigênico. É que a gente valoriza o processo, entendeu? A gente não quer chegar lá no 30 dias de. Na hora, entendeu? A gente deixa uma adoecendo ali. Você pode trocar, pelo menos todo dia. Você pode ver, tipo. É tipo. Já tá fedendo pra caralho, por que eu posso trocar todo dia? Mas pra não pegar o. É que de novo com surpresas, ó. Você vê, não, essa aqui já tá horrível, tá horrenda, tá, tipo, fazendo o top pegar... de bomba, sei lá, mas fundo, tem a outra fundo, que já tá mais direitinha. Não. Realmente nada polêmico. Nada polêmico. Anderson Negão, você tem alguma coisa contra? Você gosta de cueca de ciclistas aí ou vai ficar com a sua? Eu vou ficar com a minha. Se bem que eu sou ciclista, então. De qualquer jeito, ia dar no mesmo. Então pode ser do próprio ciclista. Muito bem, aqui. Agora é Anderson Negão, só pergunta aí, nada polêmica. Olha só, é o seguinte, imagine que você está indo a um hipermercado, fazer suas compras do mês. Suas compras do mês. Pensando na banana que eu vou ter que trazer. Exato. E apesar dele ser 24 horas... E apesar dele ser... Banana, eu vou ter que comprar várias, né? Você vai igual um cowboy, assim, andando, tipo, meio com as pernas abertas, com aquela cueca de ciclista lá também. Ainda é. Apesar de o mercado ser 24 horas, não vai de madrugada, porque você vai encontrar Antônio Fagundes lá pra dar PT. Vai dar PT, vai ter que pagar tudo. E você vai trocar sua camisa rosa da Lacoste? E você não pode perder a estrutura, né? Porque você tá ali na pompa. Mano. E dessa vez ele tá vestido de Kratos, hein? Pô, Anthony, você falou voltando pra você. Pô, Anthony! Oh, how to say é PT, é, PT Nevermore, PT Nevermore. Tipo, então diga lá, Anderson Negão. Estamos num hipermercado. Sessão de frutas, beleza. Você chega até a tangerina descascada ali. E você começa a chupar a tangerina descascada. Beleza, dá chupação. Tava o repositor ali? Tava o repositor. Aí vocês entram numa competição. Quem chupa mais, quem repõe mais. Começa a chupar mexerica, Ganso. Não, exato. Sim. Sim. É, o mexerica, o repositor ali, o bicho. Chupação de mexerica. Repositor tem outro sentido pra mim agora. De tangerina. Só que o que acontece? Na mesma hora, dá um efeito colateral, cai todo o seu cabelo, você fica careca. Vamos recapitular. Não vai mudar muito pra mim, por enquanto não muda muito. Você tá lá com a bergamota na boca, lá mascando assim, lá tal, e cai seu cabelo, é isso? Exato. Okay. Efeito colateral. Isso que você nem pagou ainda. Você só tá com a bergamotona na boca lá. Não, você pagou. Você pegou a mão lá e seu cabelo caiu. Era um rodízio de mexericas que tem nos hipermercados. Você paga com sua alma. É coisa de rico, é gourmet. Coisa que só tem Sumaré. Só tem Sumaré. Claro. Ou você vai. Lá tem outro rodízio. Ah, essa rodízio. Era uma opção. Era uma opção. Tá. Ou tem outro lugar que vende hambúrguer barato. Qual que é isso? Calma, calma. Olha, eu não sei qual que eu escolheria. Eu tô em dúvida aí. Essa aqui vai ser meio polêmica. Ou você tá lá no rodízio de uvas sem sementes e descascadas. Uvas descascadas? O que é essa uva? Uma nojeira ali. Você come tudo um carro de uva. É alguém te sacaneando, negão. Gozaram na bancada e misturaram açúcar. Não, é descascada ainda no cacho. Caralho. Tem um cara muito bom de ali, Hipermercado não, é diferente. Você tá no rodízio de uvas descascadas ali, aí te dá um problema mental. Você fala, porra, eu decidi ser careca, vou raspar todo o meu cabelo. Você toma um choque, lazieira, assim, a lazieira, e você resolve cortar o cabelo, é isso. Ai, eu decidi ser careca. Fica doente mental e você resolve com você pergunta. Isso é careca. Exato. Então vocês preferem comer bergamota e perder o cabelo ou chupar uva e decidir que quer ser careca? Então. Não, chupar uva e ficar débil mental e decidir que ser careca. Cara, eu não sei o que tem nessa mexerica aí que fez perder cabelo. Pode ter césio, pode ter ácido, não sei. Agora outra decisão foi minha. Ou pelo menos na minha débil mentalidade aí. Eu sou obrigado a escolher a uva, bicho. Entendeu? Eu não... Caralho, bicho. Eu vou de mexerica. Ah, eu não vou de mexerica. Porque, pelo amor de Deus, eu não sei o que tem na mexerica, mas ainda sei que é mexerica. Agora, a uva descascada, rapaz. Ah, meu filho. E o pior, você decide ser careca, ou seja, vai ter todo o trabalho do careca de ficar raspando a cabeça, porque você virou o toque do carequismo ali, você não aceita um fio de cabelo. Então porra, eu não sabia dessa parte, todo caralho. Dia raspação, então, cara, eu vou na mexerica mesmo, já agora fica todo lisinho, parecendo uma garrafinha. E não, aí... mas se bem que eu vivo bêbado, né, pela escolha da outra escolha que a gente teve, qualquer líquido fica bêbado, então eu já vou louco pro mercado. Pode eu misturar, tem salada de fruta nessa caralha. Ah, e aquele copo, você toma aquela copada de uva descascada. No canudo ainda. Aquele negócio grosso, aquele leite de uva grosso. Estoura outra veia no cérebro. Leite das uvas. É por isso que fica débil, né? Porque estourou a veia da força da culpada que tem. Aí o pênis até encrava, né? A gente descobriu agora. É, caralho. Cara, eu já vou estar com o Antônio Fagundes, vai virar madrugada. Antônio Fagundes ali, vendo você tomar a copada de uva, ele ali, vai, balançando na sua cabeça. Ele e o repositor mexerica ali, vai. Corta mais um salame marba pra nós aí, porque eu gosto de dar prejuízo. Eu, né? Estou estourando o tímpano, né? Sangrando no olho. Um voto para mexerica e outro para uva, Gabriel Asbar. Cara, eu vou votar na mexerica, porque além de você saber que é mexerica, tem a chance de todo mundo ficar abismado com esse fenômeno que aconteceu com você e você sair do mercado sem pagar porra nenhuma. Tem até um processinho no mercado. Rola, rola. Os... É, ainda ganha ainda, né? Ainda ganha um processo. Sei, sei lá, que fez eu ficar careca, mas eu prefiro a mexerica. Mas eu queria só fazer um comentário que o Zop ali, toda hora que ele faz a... o gesto que tá chupando alguma coisa, eu lembro de um fatídico dia que a gente foi numa gravação e ele ganhou um biduzão. Era tem foto vitória, no Instagram do Chorume. Essa vitória. A foto tá no Instagram do Chorume. Tá, é verdade. Meio perturbador, cara. Uma bela mamada. E caiu o Sam aí, você iria de quê? Cara, por mais que eu saiba que... comer uvas descascadas sem semente é uma nova moda na Itália, assim, no norte. Geladito. Gelato de grappa, né? Gelato de grappa descascada. Eu vou pela mexerica, porque, pelo amor de Deus, você come uva, que já é um nojo, já é um vômito. É pior que estrogonofe, aquele bagulho lá. Você, meu... Cara, não, não. E aí você aí fica meio tiriri da cabeça, fica meio dodói. Não, a cara, aí a... é, porra, eu já sou careca, então, cara, comer a mexerica é uma terça-feira ali no mercado. Você nem vai sentir, você nem vai sentir. Mas a gente vai estar de peruca, né? Vai cair a peruca. Mas e aí, falando, não sou careca, não, não fiquei careca, não. Não, cara, para de comer essa mexerica. Aí vai ser. Vai ser a nova sensação mediúnica do bagulho. É a peruca bem-vindo. Pode me peruca girando, sim, pintando o Detalhe, você põe a mexerica, cai os fios da peruca, mas fica redinho. Maldito mexerica! Ai, cara. Se o cara escolhe a uva, ele só tira a peruca. Ai, meu Deus. Na verdade, ele não ficou devendo, ele ficou lúcido. E todo mundo, era peruca, ninguém percebia. Fora que o cara arrancou metade do couro cabeludo porque tava com araldite na cabeça, né? É. Mexerica repositor, nossa, nunca descobri que era peruca. Ah, mas era bem natural mesmo, hein? Ah, muito bem, muito caralho. Bem. Já foram, só falta a minha pra encerrar. Sim. Aqui. Muito bem, eu fiz um monte, eu achei que ia ser mó rapidão as perguntas, rapaz, mas eu vou mandar uma que eu achei... eu fiz umas par dela também. Achei muito não polêmica, ao mesmo tempo que é pouco polêmica. Não sei se vocês conseguem entender esse grau aí de polemicidade, mas você tem que imaginar que você é uma pessoa... aí, sem muito poder aquisitivo, para variação de misturas. Difícil de imaginar. Eu chamo de dia a dia. E aí, vamos dizer, dos 30 dias do mês, 28 dias, a sua dieta é baseada em ovos. Ainda tá difícil. Cara... tu tá descrevendo o meu dia. Só que aí você... é 10 ovos cozidos por dia. Meu. É você então... que faz a sua comida, é você que pá, tá. Só que aí que tá. Toda vez que você vai fazer a sua comida, você nunca consegue fazer... a primeira opção, né? Você nunca consegue fazer o ovo do jeito que você quer comer. Ah, filha da puta. Entendeu? É. Se você quer ele com gema mole, sai com gema dura. Se você quer ele com gema dura, sai mole. Se você quer frito, sai cozido. E por aí vou cozinhar um ovinho. Vou cozinhar um ovo hoje, omelete. Esse cara comeu a uva, não é possível, velho. Claro que comeu a uva. Né? Quer mexido, vai. Vai pocher. Sai por quê? Exato. O cara só quer ovo cozido. Aparece com ovo Benedict, assim. Eu só queria um ovo frito, pô. É, exato. Nunca dá certo. Não importa se você... Ah, vou contratar a Paola pra fazer o meu ovo. Mas isso aí é errado. Não sair vai errado. Aceitar. Você nunca vai comer o um ovo é do assim. Jeito que você tá com vontade. Não, mas peraí. O ovo vai estar tá bom pra comer, só não vai estar tá do jeito que você queria. É, não, sim. Dá pra comer. Ah, então tá bom. Só que, então, tipo, tá bom, tá bom. Sabe aquelas vezes que aquele arroz branquinho, com aquela ova, aquela gema estourando amarela em cima do arroz? E claro, é o melhor. É o melhor. Você não vai conseguir, exato. É, cai aquele ovo cozido. Tá! Vai assim mesmo, filha. Ou, da puta. Né, essa é uma opção, ou a segunda opção é a sua dieta também baseada em ovo, mas... O único ovo que vai ser existente no mundo é o ovo de codorna. Vou querer fazer omelete, né? Pega esse ovo, né? 30 ovos de codorna ali. 55 ovos aí pra mim. Vai querer fazer um ovo frito, vai ter que fritar 50 ovos. Um ovo frito. Vai querer fazer um bolo 70 ovos de gordura ali, mano. Não, peraí. É o único ovo existente no mundo. Não, ou é o único só, que você tem acesso. É o único. Ah, tá. Porque eu ia falar. Se é o único do mundo, todas as receitas são em volta do ovo de codorna. Exato. Então até. É, só você, seria mais barato, seria mais acessível. Agora só eu tenho a cebola. É, você vai ter que adaptar tudo, entendeu? Então é isso. Cara, eu mantenho no meu dia a dia, primeira opção. A primeira opção? Então é um meu ovo, nunca vai vir do jeito que você quiser. Mas vai vir bom pra comer, então tá bom. Não, mas até no de codorna vai vir bom pra comer, você só vai... Mas é caro pra caralho, tem que usar um monte de ovo, entendeu? Tem que ter uma criação de codorna em casa, então não. Muito bem, Gabriel Asmar, o que você acha? Você pode comer o ovo ainda, Gabriel Asmar? Ah, eu posso? Não, no mundo onde você pode comer ovo. Eu tô perguntando, você pode não, ou não? Não, você posso. Não pode? Mas mundo, talvez o de codorna mundo... eu posso. Então, como no de codorna. Faz sentido, vai experimentar. É justo, é justo. Vai dar mais trabalho, mas talvez eu não morra. Então... É, e talvez tomando uma dose baixa de ovo, que é o de codorna, talvez exato. Não faça mal. Um ovo, né? Um ovo de codorna. É meio ovo, assim, omelete de meio ovo, assim. Não poderia ser ou de codorna ou de avestruz? A gente escolhe não, no dia. Tá bom, vai. Porque de avestruz você frita um ovo no começo da semana e fica dura pra semana inteira. Exato. É. Você vai morrer na sexta-feira, mas tá bom. Não, mas... É, ovo verde na sexta. Ah, chama um ovo de Páscoa. Né? Não, mas pô, almoço e janta você deve matar um ovo de avestruz em quem? Três mato dias? Tranquilamente. Três dias. Em um almoço e janta. Vai ter um dia que ele vai te matar tranquilamente, né? É. Sinceramente, eu não sei o... Na quantidade de um ovo de avestruz, o quanto equivale em ovos de codorna aí? Não sei. Em ovos de codorna? Anderson Leão, o que você escolheria? O que você escolheria? Eu vou de ovinho de codorna, é gostosinho. E eu tenho paciência. Então... Não é o que faz, né, filha da puta? Ah, eu vou esperar sair, eu vou esperar sair. Fica Muito bem. E você, Caio Sam, você aí que é do mundo das panificações aí, do mundo dos podcasts sobre comida lá, do Refogado Podcast, e aí, qual é a sua opção? Olha, peraí, pensando que o ovo de galinha é sempre uma surpresa, vale a pena, hein? Ó, pela ciência, eu já fritei um ovinho de codorna. Fica bonitinho, pequenininho assim, bonitinho e tal. Não, ovo. E é muito frustrante. Pera, filho. Isso, dá porrada. Papai coloca aqui. Dá porrada aí. No seu pai, porque ele ia falar besteira aí. Ah, mas isso ele sempre, né? Ele ia falar, né? Que ovo, gosta de chupar ovo. Raposona do Tinder. Raposona do Tinder. Mas... Chupadora de ovo. Mas, gente, é muito frustrante você tentar fazer uma coisa e sair outra. Imagina. Porra, tô a fim de fazer um ovo mexido. Aí sai, sei lá, um crepe francês, cara. Pô, puto, cara. E a surpresa. Mas a surpresa é bom quando você tá esperando a surpresa, não quando a surpresa te ferra, cara. Tipo, mas imagina. Mas a surpresa não é surpresa, pô. Ah, mas tem surpresa que não é legal. O Pedala Robinho não é uma boa surpresa, cara. Agora que descobriu que não era legal. Tá bom. Eu vou ficar com ovo de codorna, porque é mais trabalho, mas é... Ô, filha da puta, agora eu vou ter que ficar com codorna também. Eu votaria no ovo normal, surpresa. É claro, porra! A minha vida sempre foi assim, cara. Minha vida falava, minha mãe falava, vou fazer ovo de um jeito e aparecer de outro, cara. Completamente. Já era surpresa. Então eu já sou treinado aí nessa parte e eu gosto de ovo de todos os jeitos, assim. Mas agora vamos no de codorna, graças a Deus, filha da puta. Três filha da puta, eu vou ter que ficar 2 horas descascando o ovo pra fazer um omelete. Ah, vamos fazer um omelete. Mas pega o ovo de codorna e tomate cereja, tudo bem. Uma puta lupa pra poder cozinhar, né, filhas da puta. Não, detalhe, 2 horas pra ser um omelete normal, assim, né? Não, nossa, que omelete! Não, é pra ficar chileno quase. Chupador de ovo do caralho. Raposa Santiago, rapaz. Muito bem, vamos encerrar esse programa. Pariu, viu? Cara, imagina! Zop levou um lé da música aí, mas tá bem. Agora imagina todas as opções, a vida com todas as opções escolhidas. Tomar no cu, caralho! Muito mesmo, duro vai ser tomar gemada feita com ovo de codorna no canudo de metal. Disfarçando o uso da peruca. É um trago, né? É um trago. E pagando a gemada pra porra do Antônio fazendo. Que adora gemada ali na Serra da Canastra, né? Só para efeito de esclarecimento aqui, num comparativo simples entre pesos, um ovo de avestruz equivale a 200 ovos de codorna. Rapaz, obrigado aí pela dedicação. De nada. Pesar os dois nesse momento. Aí a gente vai no restaurante, vocês querem um egg twist? Pra você, senhor Fagundes, aqui, filha da puta. O Fagundes é filha da puta, ele não precisa tomar o de codorna, ele vai lá pedir um de avestruz pra te fuder. E o meu demora pra caralho pra fazer. E vem errado, duas jarras, O Antônio Fagundes falou: vamos lá, Zop, hoje só vai ser um ovinho frito. Disse, beleza, ovinho frito. Ovo frito é fácil. É o banco, ovo frito é o banco. Ele é um ovo de avestruz frito. Ah, R$500, porra. E eu nem gosto de ovo, ele fala depois. Eu sou alérgico. É só pra jogar na tua cara, assim. Eu gosto de jogar fora, eu gosto de jogar pela janela, ovo. Eu gosto de comer só porque o antialérgico vai ser mais caro e me deixa loucão. Não, ele vai comer, vai ter alergia, né? Alergia estomacal e na hora da noitada só aquela diarreia. Só que ele não vai existir uma noitada, não. Não, porra, caralho, bicho. Muito bem, Caio Sam, foi um prazer ter você aqui. Gostaria que você deixasse aí os seus contatos, o contato do seu podcast lá, falasse mais uma vez sobre o Refogado Podcast e desse seu tchau aí para essas pessoas maravilhosas que estão assistindo ao vivo e a cores e as pessoas que estão ouvindo no feed aí sem vivo e sem cores, por favor. Eu queria agradecer o convite, foi muito divertido, né, participar de tudo isso. Graças a Deus meu filho não tá ouvindo as barbaridades que a gente tá falando aqui. Mas já tô encaminhando o áudio pro e-mail dele. Não sei. Agora, encaminhar pro conselho do Telar. Telar, eu estou te mandando esse... Bom, eu tô sempre, toda semana lá no refogadopodcast.com, falando sobre comida, cozinha, ovos de codorna, ovos de avestruz. Tem um episódio sobre ovo, inclusive, é bom frisar isso, né? E só não tem episódio sobre Fagundes, mas eu vou providenciar. É bom pra ter esse Fagundes Gourmet, vai chamar. E eu estou no site refogadopodcast.com, em todos os agregadores, ou nos principais, né? Se eu não tiver lá, é que o agregador é ruim. Né? É verdade. Estou no Spotify, no iTunes, e agora, recentemente, eu fui convidado também para participar do Afropai, que é um podcast sobre paternidade negra, né? Ah, e é muito legal. Paternidade, né? Afrodisíacas. Também. Mas esse é mais sério, não fala as bobagens que eu falo no Refogado, e eu não fico de coleira solta igual eu tô aqui, né? Eu não sabia aí, desse Afropai, como que entra em contato lá? Cara, Afropai, você pode buscar no Google Afropai, também tá em todos os agregadores, tá no Spotify, tá no iTunes, no Google Podcast, tá em todo lugar. Mas se você buscar no Google como Afropai, já vai estar lá, como acho que é Afropai. E como Afropai, eu vou ouvir o quê? Vai ouvir mais dicas sobre paternidade negra, a nossa visão de como é ter filhos, né, negros num mundo mais meio cruel, racista e tudo mais. E como conciliar tudo isso. É bem, bem legal, cara. É muito bom, saca? Sim. Então, a gente acha lá em Afropai, em qualquer agregador de podcast, como você falou. Você falando, quem mais participa do Afropai? Participa o Leandro e o Diego também. O Leandro é o host principal e o Diego. E eu. Muito bem, então. O Caio San, que é do Refogado Podcast, descobrimos também que é de um podcast chamado Afropai, falando de paternidade, e falando aí de paternidade negra no mundo aí, feito na maioria das vezes para pessoas brancas. Vai lá, vamos expulsar ele daqui. Tira ele daí. Dá um exemplo do Afropai. Aí, tá vendo? Porra! Gravação ao vivo. Muito bem, então este foi nosso episódio. Anderson Negão, seu tchauzinho, por favor. Adiós, enegrecidos. Enegrecidos. Thank you for your bye, Anderson Negão. Oh, Gabriel Asbar, seu tchau. Você por está favor. Welcome. Não, aproveitando esse belo. Essa bela presença do Negão, vou citar uma frase que ele me disse uma vez e ficou marcada na minha mente. Eita, porra. Né? Que era assim: mas amanhã não vai doer mais. Hã? Ele me enganou também, viu? Não, ele disse assim: ninguém vai bater mais forte do que a Cida. Essa foi o corretor, era vida, caralho. Não importa, não importa que você esteja de pé, importa quando você está deitado e ela em cima, né? É verdade. Muito bem, Gabriel. Perde a graça essas piadas. Uma bela noção de coach sua. Obrigado. Wesley Zop, o seu tchau. Mas é pro áudio tchau, também. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem acompanhando a live até agora. Cara, que satisfação sempre estar gravando com vocês, sempre com essas piadas bosta que vocês fazem. Eu tenho saudade de abraçá-los de forma fraterna. Tô com saudade de vocês. Muito bem, falou. Então. Até a próxima aí, espero que vocês tenham uma boa semana. Agradecer ao Caio aí que teve que dar um vazare, mas deixar nossos agradecimentos aí pra vocês que estão assistindo, pra vocês que comentaram e pra vocês que fizeram as doações, né? Até a próxima semana, que vocês aí tenham bastante dúvidas. Mas aí, dúvidas que não mudem nada na sua vida aí, dúvidas da hora polêmica aí. Até mais, que todo mundo pegue seu canudinho de metal pra beber as suas belas uvas descascadas com o Antônio Fagundes. Até mais, tchau, tchau, meus queridos. Falou!